Amigos de diversão, começando a sua 276ª edição. Passando a bola pro Ilapso, foda-se, toma. Eu sou o Ilapso e nesta semana vamos mergulhar nos 20 anos de história da saga dos Bravos do Zodíaco de Final Fantasy Tactics. Está conosco o Ninja Orelha Inimigo. Presente, nunca joguei mais do que 20 minutos nesse jogo. O Monge Daigo. Não culpe a mim, culpe a si mesmo, adeus. O aritmético Arara. E aí, Hansa, você teve o que você queria no final? E o samurai Tengumaru. Teta é um nome lindo de mulher. Teta. Como é que é o nome da versão retraduzida? Tietra do Nordeste de Valis. Em agosto, o estado do Rio de Janeiro terá a terceira edição de um dos maiores campeonatos de jogos da América Latina. A Arena do Fighting Real Revenge será montada nos dias 5 e 6 de agosto, na unidade São Gonçalo da Zio Escola de Entretenimento. The King of Fighters 14, Guilty Gear, Exert Rev 2, Carnov's Revenge, Tekken 7, Injustice 2 e Street Fighter 5. Acesse facebook.com/fightingreal ou confira a postagem deste episódio. Em agosto, o Fighting Real Revenge é o coração da batalha. Começa neste exato momento eu com essa voz fodida porque estou doente. Mais uma leitura de e-mail do Baixamente Só Quem Sabe Programa. Aqui ao meu lado está o Senhor da Eternidade. Cara, gravar e-mail de manhã é. Eu nasci pra isso, cara. É muito bom. Todos nascemos pra isso. É foda. Cara, acordar cedo pra trabalhar de graça, sério, não tem nada melhor nesse mundo. Juro pra vocês. É tipo a maior definição de pro bono que existe. É uma sensação ímpar, sério. Extremamente ímpar. E ainda mais na semana onde vocês só mandaram 2 e-mails, seus lazarentos. Pois é. Coisa triste, né? A gente trabalha de graça e os caras não trabalham de volta, sim, entendeu? Malditos sejam todos vocês. Que Silvio Santos force vocês a pegarem homens mais velhos. Caramba. Que beleza. Que mente insana. Sim, o primeiro e-mail desta sessão é do Aquecedor de Tuba. Esse sim está comparecendo. Sim, vocês, esse não, é fiel, leal e merece o nosso voto. Exatamente. Olá, seres odiosos do BFS, aqui o Aquecedor de Tuba. Tudo bem? Ah, graças a Deus. Eu já falei que eu tô mal, talvez na hora que eu estiver sendo ouvido por vocês eu esteja melhor. Minha voz está morrendo enquanto eu falo. Cast legal, vou citar aqui alguns bonecos que eu amo odiar. O primeiro deles me dá raiva só de lembrar, Dante da série Devil May Cry. Porra, que boneco escroto do caralho, você tem toda razão, cara. Não tem problema com Dante, não. Caralho, eu tenho tantos problemas com Dante que eu não sei nem por onde começar, cara. Esse é o problema, você não sabe por onde começar, então você está anulando. Entendi. O seu jogo. Entendi. Puta que me pariu. Eu odeio esses personagens tipo, ah, eu sou Kuda, mas gosto ainda de mim. Isso pra mim é sim, cara. Trato. É muita fazer de ah, cara, é a mesma merda. Olha só como eu como pizza e os meus inimigos como skates. E surfam, míssel. Só joguei o DMC3, então não sei se ele tem essa mesma personalidade nos outros jogos. Sim, tem. Não, no primeiro ele não é tanto assim, não. É sim, é câncer. Não, no primeiro ele só entra, mata, faz uma piadinha e vai embora. Canceroso. Não, Dirty Harry. Porra, não força a barra, Douglas. Mas é, ué. Entra, mata, faz uma piadinha e vai embora. Não, não força. Mas eu terminei o jogo porque ele tem uma boa jogabilidade. Apesar de ter aquela câmera de bosta da série Resident Evil. Então, isso é sucesso. Cara, eu vou defender essa câmera até a morte. Sim. Não, se no 3 não tem bem essa câmera, você pode mexer nos ângulos, você pode dar uns tapinhas. É no 1 que você tem câmera fixa, sentou. Mas o personagem me fez afastar dos outros jogos da série. Talvez tenha sido para o melhor. E não pretendo voltar nem com este Dante novo. Como diria o senhor do ódio, ele me dá câncer. Ele me dá câncer. Mas agora as pessoas estão citando você. Pois é. Que tristeza, né? No futuro todo mundo vai ter câncer. Sim. Em relação a joguinhos de luta, alguém falou no cast que eu odeio a Leo da série Tekken. Eu até gosto dela, e eu odeio os personagens andróginos, como citarei mais adiante. gosto do moveset dela. E convenhamos, ela é humana. Eu odeio todos os personagens bichos da série. Tipo aquele urso e o cara. Ah, não, vai se fuder, o Kuma é foda. O Kuma é da hora, porra. Porra, não pode, merda. Kuma, seu merda. Léo é cocô. Panda... O Panda já é um bicho escroto na vida real. Um urso que come bambu e vai entrar em sessão porque não sabe trepar. Cara, eu tô sentindo um certo ódio contra pandas aí, eu vou te parar bem aí, sério mesmo. Sim. E colocar ele no jogo de luta não vai deixar ele mais legal. Cara, sem contar aquele dinossauro e o canguru que luta boxe. Ah, cara, não usou o Roger. Uma merda. Cara, parou. Não pode. Caralho. Na série King of Fighters tem dois em específico que eu abomino. A Angel e o Ash. Angel, aliás, não é Angel, é Angel, que ela é mexicana. Angel, foda. Sim. Ela é típico fetiche japonês. Personagem com pouca roupa que age que nem criança. Ela é até bem vestida. É, cara, não faço ideia que é esse personagem, então tem isso. Aquela minazinha mexicana que luta luta livre e ela imita o The Rock. Cara, parece legal pensando nesse conceito, mas eu nunca vi esse boneco na minha vida. A única coisa que eu não gosto dela é a voz, mas, enfim, dublagem. A aparência dela é legal, é bem japonesa mesmo, mas é legal. É, mas olha só, ele falando que ela tá com pouca roupa é meio errado, né? Mas, bom, pouca roupa é uma coisa meio normal da luta livre, não? Pelo que eu sei. Não, mas olha só o jaquetão gigante que ela luta. Não, ela tá com pouca roupa pra caralho, Douglas, não pode. Ela usa calção. Não, jaqueta, calça e bota, porra. Não, ela tá de... Ela é a jaqueta e cueca, você quer dizer, né? Não, ela tem umas aberturas. Olha, é uma calça. Tudo bem, você pode argumentar que isso é uma calça, mas é uma calça de piranha, porra. Uma calça aberta. E eu odeio o Ash por ser um personagem andrógino. Eu não sei por que japonês tentaram nisso. Ele é horrível de jogar. Praticamente assim, eu acho extremamente homofóbico da sua parte odiar o personagem só pela razão dele ser andrógino, entendeu? E além do mais, você tá zoando quem joga de Guile agora, é isso? Peraí, por que ele tá zoando quem joga de Guile? Ele é horrível de jogar? Ah, o Guile não é horrível de jogar. Ele acha que é. Ah, fala do seu cu. Sim. E ele é responsável pela versão pior do Yori, o Yori dos Arranhões. Ah, tá, é porque por conta de storyline o Ash tira os poderes do Yori. Sim, sim, não. É do King of Fighters 2003%. Se tem uma coisa que não dou uma foda é o Lord de King of Fighters. Não, eu acho isso interessante, de influir um negócio, de mudar o moveset do personagem. Sim, isso é maneiro. Ah, isso é divertido. No Street Fighter eu odeio o Ryu. Ele é o tipo de personagem que não evolui. É, só ele fica é genérico. De um lugar pra outro procurando em quem bater. Ele é genérico pra caralho. E é doentiamente sem gosto. Não, sei lá, eu gosto do Ryu. Ele funciona como jogador e como personagem. Eu é um cara que, tipo, não tem perfeição pra ele, saca? Mas ele é muito sem gosto, cara. Ele não tem personalidade. Não, mas isso é o que vem trabalhando nele. Ele é um elemental da vitória e do trabalho duro, mas ele é um saco. O lance deles terem mudado o fato de que ele não ganhou o Street Fighter 1, pra mim já é um grande lance. Pera, ele não ganhou o Street Fighter 1? Não, ele perde pro Sagat. É por isso que o Satsui no Hado acorda. É o ódio dele ter perdido. Ele estoura o peito do Sagat. Ah, ele estoura o peito do Sagat depois que acaba a luta, isso? Sim. O Sagat, tipo, dá a mão pra ele levantar, e o Satsui no Hado toma, ele explode o peito do Sagat com o Shoryuken. E nada, não sabia disso. Sempre foi assim ou isso foi um reticulizado? Isso é desde a série zero. Ah, tá. O Ken, por exemplo, se casou, teve um filho, descobriu uma personalidade sinistra que ia se aposentar ele, que não é canônico! Esse foi o seu pequeno argumento. Cara, claro que é canônico, é o Ken zoado do corte lá, como é que é o nome? Não, é se você causa, não, cara. Evil não Ken, Violet Ken. É o Violet Ken, cara, ele é canon, cala a boca. Ainda não, cara. Ele é canon pra caralho. É não. Ele é a coisa mais canon do universo. Porra, é ele e aquele visão que faz o torpedo atômico de tela toda. O visão do caminhão, é canon. É. E o Ryu ainda tá lá procurando em quem bater. Parece que não quer crescer, um eterno adolescente. Igual o Dinho Ouro Preto, que é um personagem que eu odeio também. Deixa o cara. Falando em Dinho Ouro Preto, tem algumas pessoas da vida real que eu também odeio. Celso Portioli. Caralho. O que você tem contra o Celso Portioli? Coitado do Celso Portioli, cara. Eu acho ele merda também, mas não odeio ele. Ah, ele é meio bosta, porra, mas você vai odiar o cara? Sim. Eu tenho a impressão de que ele está tentando roubar o lugar do Silvio Santos. Na verdade, estão oferecendo pra ele. Tipo o Adrian Rittberger do Full Throttle. Eu odeio aquele programa merda dele, que eu nem assisto, mas já odeio só por causa dele. Bom, tem vários programas, você vai ter que ser específico. Pois é. Ele é tipo um cinquentão que apareceu um cara de 20 anos. Isso me irrita, muito. É, outras pessoas que eu odeio são Luana Piovani. Cara, é assim, por histórias que eu ouvi da Luana Piovani, ela é uma pessoa horrível mesmo. É, isso eu já vi uns papos também. Insuportável, acha que pode falar o que quiser de todo mundo ficar por isso mesmo. E a cantora, Pete? com toda aquela bobeira de ideologia feminazista dela. Não, aí já é ódio direto. Coitada da Peach. Ela não é o lance da Peach é que ela era gatinha e ela. E eu não sei se ela ficou feia porque ela virou feminaz ou se ela ficou feia porque ela tá ficando velha mesmo. Porque genética. É. Nossa, mas não foi porque ela tá ficando velha não, foi porque ela ficou meio descuidada mesmo, ela ficou gordinha, ela ficou escrota. Eu acho que não foi genética não, eu acho que foi um flipzão mesmo. Porque ela era gatíssima. Ela era nice, cara. Mas enfim, acabou com esse negócio. Então é isso, pessoal. Valeu por terem lido meu e-mail. Até a próxima e fui. Meu filho, pegue leve nesse ódio. A vida é muito curta pra isso. O ódio é importante, mas o ódio tem que ser dosado. Sim, você tem que usá-lo como combustível de jato. Pois é, com sabedoria. Ódio é mana, no caso. Sim. É igual o Diablo. Qual que é o boneco que usa ódio como... É o Demon Hunter. Sim. Mas ele usa... Mas veja bem... O Devil Hunter não é um ser só de ódio, ele usa metade ódio e metade disciplina. Disciplina. Então tem muito. Tenho disciplina. Enfim. O Havok diz: fala, mais frente, socadores. Vocês estão bem? Não, Dive está doente e eu estou com sono. Espero que sim, vai começar o inverno. Prevejo senhores da eternidade e ninjas inimigos constipados pelos próximos podcasts. Eu sou um cara que fica constipado com frequência? Na verdade, não. Acho que é só por causa da época, mas vocês moram no Rio, isso não significa muita coisa. Enfim. Aqui é o Havok, mas vocês não vão se lembrar desse nick de CS. Porra, até porque não é um nick muito criativo, né, meu amiguinho? Sim. É aquele personagem escroto do X-Men. Ele é o quê? Irmão do Ciclope? Não, aí tem que ser com K no fim, em vez de um C. Ah, foda-se. Aliás, não vão se lembrar nem do nick que o Daigo havia me dado. Vovô Urina. Vovô Urina, eu lembro vagamente. Porque eu mandei exatamente 2 e-mails em todo o meu histórico de dar um forward punch. Cada um com cerca de 100 episódios entre eles. Isso é a maneira certa de mandar e-mails, só que não, seu merda. Eu comecei a ouvir o site Brent Foco quando estava na casa dos 90 episódios. Porque eu comecei a ouvir o podcast de Art Games, grande podcast. Tinha vindo do saudoso Toguia Corp, que Deus o tenha, Deus o guarde. E antes dele, do Afogados no Sofá. Nunca ouvi falar, você já ouviu falar dessa porra, Daigo? Já. Você tem alguma coisa a ver com a existência disso? Não, né? Não. Se alguém ainda se lembrar dele. Bom, o Daigo lembra. Daigo tudo lembra. Mas de qualquer forma, o e-mail não é sobre eu. Aliás, não é sobre nada, né? Porra. Porque todo mundo sabe que o Baixa Frente Soco não tem tema e eu sou da opinião que os e-mails deveriam seguir essa regra. Acho muito justo. Acho válido. Há algum tempo, vocês estavam falando sobre gêneros dos jogos de diversão. Falaram algo sobre quais gêneros morreram ou não e tal e pans. Isso é uma merda, porque nenhum gênero morreu, né? Mas enfim. Sim. Eu lhes pergunto, qual dos gêneros dos jogos não morreu ainda, mas que, na sua opinião, deveria estar morto? Ou pelo menos que você não se incomodaria se estivesse morto. Ah, tem vários, FPS, corrida... Corrida eu tenho problemas, eu não consigo gostar de um jogo de corrida onde eu não posso atirar nos outros carros. É, eu tenho esse problema também. Me incomoda, frustrado. Você me atravessou, por que eu não posso atirar nele? É, beat'em up, eu queria que beat'em up morresse, cara. Não, mas já tá morto, não sai. Não, eu queria que tivesse morto mesmo. Claro que sai, cara. Eu podia mesmo sair um joguinho bosta lá de beat'em up. Esqueci o nome. Mas aí é... E quando eu falo beat'em up, eu quero dizer beat'em up e aqueles God of War da vida. Que tudo mesmo, mesmo é merda. Tem que morrer, aquela porra. É, isso não vai morrer. É, mas devia. É um lixo. É... O que mais que tem que morrer? Jogo de futebol. Tem que morrer. Esporte em geral, eles não conseguem fazer muita inovação, né? É, tem que morrer tudo. Quem não evolui morre. Jogo de tênis tem que morrer, jogo de tênis é um lixo. Tirando o Sega Virtual Tennis 2 que tinha especiais. Não me lembro. Gostava daquilo. Jogo de golfe tem que morrer também. Você dava um backhand aéreo, tá ligado? Sua bola virava um tiro. Top. Tipo do Nishikori. Tipo isso. Eu tava pensando no Novak Djokovic também. Não, o Nishikori que tem o voador boladão. E aí, pau! Deixa eu ver o que mais tem que morrer. Mario tem que morrer. Não, Mario até consegue evoluir bem de um jogo pro outro. Não, tem que morrer. Tão assim. Morra. Não, só top se Mario morrer, se Kirby tomar o lugar. Pode ser. Mas aí não vai, aí vai morrer o Mario, não vai morrer o gênero. Tem que morrer tudo. Não é assim que eu digo. Quem mais tem que morrer? Dragon Quest tem que morrer. É, Dragon Quest tem que morrer mesmo. Dragon Quest tem que morrer. As pessoas nunca vão poder ler o fim de Hunter x Hunter. Sabe que tem que morrer? Não só isso. Sabe que também. Sabe o que tem que morrer? É. Aqueles jogos da Telltale tem que morrer. Sim! Já deu. Tem que morrer aquela merda. Tem que morrer aquela porra toda. A indústria de games tem que morrer e renascer. A indústria de games tem que morrer a porra toda. Sabe quem tem que morrer? Sabe quem tem que morrer? Filme de super-herói. Não, eu topo essa. Cala a boca. Cala a boca, Douglas. Não, eu topo essa. Ah, você topa? Você topa. Você tem que, você acha que tem que morrer mesmo. Já deu. Ou no mínimo... Eu não quero ver o que eles vão fazer com o Flash. Ou no mínimo mudar, né? Ah, mudar já tá meio difícil. Eles já formaram fórmula, fodeu. É, tá muito enraigado na sociedade. Tem que morrer mesmo. Tem que ser extirpado da existência. Enfim. Outra pergunta. Qual a sua mecânica preferida de qualquer jogo de diversão? Pô, pergunta difícil do caralho. Não, é complicado? Puta que me pariu, viado de merda. No amanhã de sexta-feira? Porra, acabei de acordar. Caralho, amor. Puta que pariu. Caralho, já lembrei uma boa pra caralho. Parry. Do Street Fighter 6. Sim, Parry. Parry. Eu gosto da versão SNK dele, que é o Just Defended. É, ok. Eu gosto do Boss Blue também, que é o... Não sei como é que é o nome. É alguma porra dessa, tipo Just Defense, alguma coisa assim. É um negócio... É, eu acho que eu lembro qual que é. Mas o Just Defense eu gosto porque você refere um pouco de Light também. Que é tipo, você dá aquela respirada, sabe? Tô ligado. Outra coisa que eu gosto é o Barrier Burst do Blast Blue. Tem um negócio parecido no Street Fighter 5, mas não é tão bem feito. É porque o lance do Barrier Burst do Blast Blue é quando você... É tipo uma parada realmente extrema. Porque quando você gasta, você fica todo fudido, sem defesa, sem a defesa especial lá, você perde uma bola de merda. Depois que o tempo do negócio passa, você fica pelado. É, você fica fudido sem defesa. Então você realmente só usa a parada quando você realmente precisa. O do Street Fighter é meio foda-se, porque você só gasta V-Trigger e foda-se. Sim, é o modinho de cada personagem, né? É. Outra regra que eu gosto de jogo de luta é do Street Fighter 4. Da tinta. O como é que chama? Caralho. Focus Attack. Dá pra você usar normal e dá pra você usar, tipo, de forma defensiva, tipo, como se fosse um counter, e dá pra você usar no meio dos combos também pra cancelar o combo. É maneiro. É, que faz o cancelamento de cancel. Tinta, como chamamos. É, exato. É, que mais pego? Essa é uma mecânica fora de jogo de luta. Ah, tipo que eu gostava de King of Fighters, que é aquela quando os personagens ainda ficavam lá atrás te vendo brigar. Se você tomava um agarrão, se o personagem tivesse uma afinidade com o seu, você podia ficar apertando que o cara pulava e te salvava do agarrão. Que merda, hein? Não, eu gostava. Ok, eu vou pensar na... A namorada tá meio mal. Vamos lá. Dá um bicudo na bunda do outro. Vamos pensar fora de jogo de luta. Eu sempre tento lembrar daquele jogo de luta e não lembrar dos outros. É, aquela mecânica de negociação do Undertale. Ah, a batalha, você tá falando? Sim. É, a batalha de Undertale é legal pra caralho. A batalha é uma negociação, não é exatamente... Quer dizer, pode ser uma batalha também. Mas o grande lance aqui é que é maneiro também é que eles misturam com elementos de Bullet Hell da vida. Sim. Na hora que o inimigo ataca, você tem que desviar como se fosse um Bullet Hellzinho. Padrões. É bem bom essa mecânica mesmo. Caralho. Difícil. Pensando assim, tem uma variação disso que eu gosto também. É que quando você tipo, deixa o inimigo à sua mercê, você pode negociar com ele. Ah, sim. Ele pede pela própria vida. Sim. Ele implora. Oh, peraí, brother. Podemos negociar? Vamos resolver isso aí. Aí, dependendo das suas capacidades de negociação, o cara pode te enrolar e fugir. Sim. Ou te enrolar e te atacar de novo. É... Outra mecânica que eu comecei a lembrar que eu gosto, que vai ser frustrante pra caralho, vamos chamar de frustrante. É o sistema de quirks e defeitos do Darkest Dungeon. Você nunca jogou Darkest Dungeon, não? Ah, é uma manjo. Enfim, basicamente você leva os bonecos pro dungeon e eles vão ficando cada vez mais loucos. E aí volta e meia eles ganham. Eles começam com alguns quirks, mas eles vão ganhando ao longo do tempo. É, tipo... são coisas bobinhas, assim, tipo, o cara tem mais chance de crítico em determinada situação. Ou, o cara é obcecado por corpos. Aí toda vez que ele vê um corpo na parada, ele vai lá e pega, aí pode pegar doença, é uma merda. Aí tem o que é o mais filho da puta, que é cleptomaníaco, que, tipo, o cara vai... Você tá, tipo, andando, e aí o cara... Você vai pegar o tesouro, o personagem vai na sua frente, pega o tesouro, e, tipo, em vez do tesouro ir pra sua bag, o tesouro vai pro cu dele. Ele pega o tesouro e fica no cu e fala, é meu essa porra. É só se ele morrer que você tem acesso. Não, você nunca tem acesso, já era. Ele só aparece com a loot que o cara pegou pra você ficar puto. E eu tenho quase certeza que ele sacaneia, que, tipo, ele aparece mais do que o loot seria de verdade se você fosse pegar, sabe? Aí aparece assim, 18 comidas, 15 mil de gold e uma porrada de coisa. Aí o cara pega tudo e enfia no cu. Não, que sacanagem. Aí tem vezes que rola umas sacanagens muito escrotas. Por exemplo, tipo, o jogo tem uma mecânica de loucura, né? Os caras vão ficando estressados e loucos. Entendi. E aí você tem, quando ele fica estressado, tipo, e você tá na cidade, você tem que levar ele pra curar tipo, a parada dele, senão ele fica estressado e se leva ele estressado pra batalha, ele só faz merda. Ele surta mesmo. Ele surta, só faz merda, dá porrada nos amigos, passa vez, tem uma porrada de merda que ele faz. Aí você tem que levar ele pra descansar. E, tipo, aí tem vários tipos de descanso. Por exemplo, tem um que é bordel. Você leva o cara pra comer as putas. Aí, só que aí ele tem uns quirks que é tipo assim, ele fez alguma merda com uma puta e agora ele tá broncado no bordel, tá ligado? Aí ele não pode ir no bordel. Só que tem um outro quirk que é tipo love interest, que é tipo, ele tá apaixonado pela puta e ele tem que ir no motel, ele não pode descansar em nenhum outro lugar. Caramba! Só, então ele acumula esses dois quirks aí, o cara não pode descansar. Aí você tem que levar ele pro sanatório lá pra tipo, curar a doença dele, pra depois você levar o cara pra descansar. É uma merda. Levar pro sanatório. Enfim, aí tem várias combinações escrotas que podem acontecer e você se fode. Mas enfim, tem umas mecânicas divertidas nesse sentido. Micromanaging. Ah, enfim, chega. Uma última pergunta. Se você pudesse ser recheado com qualquer sabor, qual seria? Caralho, cara. Minha outra pergunta é difícil, cara. Eu não quero que as pessoas me comam. Cara, seria alguma coisa de frutas vermelhas. Dofinho. Tipo amora, tá ligado? Meu bebê. Então, o meu seria frutas vermelhas. E o seu? Dai. Não quero ser comido, porra. Foda-se, cara. Você tem que escolher. Você tem que ser recheado. Escolhe aí. Sei lá, queijo bacon. Porra, que moleque sujo. Cara, então você pergunta pra pessoa do que ela quer ser recheada e ela fala alguma coisa salgada e nojenta porque ela tem problemas mentais. Mas queijo e bacon não é nojento. É sim. Não. Queijo e bacon não combina, cara. Ou é bacon ou é queijo. Não. Claro não. Que não. Cara, queijo e bacon é muito ruim junto. Mas não. Mesmo no X-Burgão. No X-Burgão rola. Eu tô pensando nisso. Onde mais eu como queijo e bacon? Não sei. Enfim, eu seria recheado com carne, tipo um kibe gigante ou croquete, sei lá. Ele gosta de dar ré na kibe. Quinta série, né? Para terminar, eu farei uma recomendação para quem quer estiver ouvindo. Ninguém ouve essa merda. Se você for chato como eu e achou que os joguinhos de sobrevivência são fáceis demais, ou tontos demais, segunda opção, ou não são impactantes como deveriam ser, sim. Jogue RimWorld. Caralho. O mundo do rim. Alguém já falou sobre essa merda, não? Eu tô falando merda. Não que eu tenha me recordado. Ainda está em Early Access, mas os desenvolvedores atualizam frequentemente a cada atualização. Inclusive qualquer mod do jogo já muda e renova ele por inteiro. Que isso, em Early Access os caras já deixam fazer mod? Caralho, que porra é essa de RimWorld? Vamos ver aqui, será que tem promoção? Tá falando promoçãozinha, né? Estamos em período de promoção. O gráfico é um lixo e vida cansa. Eu não gosto disso. Parece aqueles... Caralho, como é que era aquela merda? Dwarven Fortress. Parece uma versão... redondinha de Dwarven Fortress. Então dá não. Dá não. Aí lascou. Caraca, tá escrito aqui Inspired by Dwarven Fortress and Firefly. Bom, tem Firefly. Então fodeu. Então tem Firefly aqui no meio. Parece câncer e é muito caro pra esse gráfico câncer, mas... Esse cara tá falando que é bom. Cara, com certeza tem seu público, eu só não gosto dessas merdas. Mas tem público. Outra recomendação, não videogame mística. Aprenda sobre outras religiões, sim, aprenda sobre eu tudo. Eu faço isso o tempo todo. Mas não fique preso nas escrituras ou dogmas ou qualquer coisa assim, porque ninguém segue religião à risca. Muita gente segue religião à risca. Aliás, o grande problema do mundo é que nego realmente segue religião à risca. Aprenda diretamente das pessoas, e você vai aprender muito. Talvez não sobre religião, mas certamente sobre a pessoa com quem você está falando. Cara, o lance é que as religiões elas foram feitas por um bom motivo. As pessoas só deturparam depois. Tipo isso. Porque a parada é basicamente uma litania, é um manual de como se viver. Só que o nego pegou a parada e levou a sério demais. E eles não se ligaram na parada principal da religião, que é que você é Deus e Deus é você, amigo. Exatamente. Por mais literal que a Bíblia, como exemplo, tenta ser, as pessoas não conseguem entender que Deus é você, eles acham que Deus é outra pessoa. Por mais que esteja literalmente escrito na Bíblia que Deus é a imagem do homem, o nego não compreende. Não pegou? Não pegou. Enfim. Aí Deus é tipo um chefe. É. Cuidado aí, cara, o chefe tá olhando. É, por mais que de repente diga que tipo Jesus é 100% homem e 100% Deus. Enfim. Eu acho que a Bíblia tinha que ser mais literal nesse sentido. Ela tinha que ter falado que o homem era 100% Deus também. Ou pode ser 100% Deus, né? Enfim. Por mais nada mais. Uma excelente semana para vocês. Muito obrigado. E para vocês também. Abraço, Black Onyx PS. Porque o Pluff e o Pombo do Tanguinha nunca aparecem nos podcasts. É, de fato. Cadê o que houve com o Pluff e o Plombo? O Plombo. Por que a gente só tem o bode agora? Não sei. Já chamamos eles algumas vezes e era não. Eles peidam? É. Mas nem todo mundo gosta de trabalhar de graça, essa é a verdade. É, fato. Ouvi falar que eles tinham um podcast de futebol, qualquer coisa. Rola, não rola? Sim, chama 10 ou 2. Mas eu não entendo, me importo muito com futebol para ter curiosidade de pesquisar. É, eu te entendo. Vocês deveriam chamar eles, a gente chama eles, só não gostam de trabalhar de graça. E se já chamam, eles deveriam aparecer mais, de fato deveriam. As meninas do Girls of War também. A GG era do Girls of War, não, né? Ela ainda é. Ela é? Ah, então tá, então temos. É, ambos têm representantes concorrentes, bode e GG, só que o resto do time nunca aparece. É, a Bebs era recorrente, mas ela sumiu. Cadê a Bebs? Boa pergunta. Tem que intimar ela a trabalhar de graça. Onde está Bebs? Vamos fazer uma série de livros. Onde vamos colocar ela com um suéter listradinho. Onde está Bebs antigo? Ou também, melhor, uma série de jogos onde você tem que localizá-la antes que ela roube fazer algum cara ou seu coração. Vamos fazer alguma série da Carmen Sandiego, sei lá, do Netflix ou alguma coisa assim? Carmen Sandiego? Parece que ainda está sendo produzida, mas vai ser desenho infantil de novo. Ah, mas é isso que eu quero. E aquela porra daquele viado do Castlevania lá? Tá rolando aquela merda? Não, ainda não estreou, não, é mês que vem. Não. O que hoje estreia hoje dia. Já estreou que eu queria ver e esqueci. Deixa eu ver, hoje que é dia 23, estreia Glow. Assistam, é bom. Que porra é essa? Glow é uma série sobre luta livre com mulheres. Falando em luta livre com mulheres, compre um repetido do DeMartino, tá? Sim. Ah, como é que é o nome? Caralho, ILLLLLL International Lucha Libre League, acho que é isso. Vários L. Vocês acham no. Vamos ver se vocês acham no Google, acho que dificilmente, mas vamos lá. ILLLL. Não. E é incrivelmente ILLL é Institute of Lifelong Learning. Vamos lá. International Lucha Libre League. Em todo caso, a gente pode deixar pro Pivoto colocar no link também. É, ou vai no Mais Feito Soco lá, ele deve ter feito o spam lá e foda-se. E ele fez, ele fez. Vocês catam lá. E é isso. É, prestiginho o trabalho do rapaz Olhos de Verde. Sim, é bom, é barato, é útil. É, o que mais que ele tem que fazer? Moral. Qual é a moral do dia? A moral é... O cara já deu uma moral ali do Aprenda Sobre Outras Religiões. Sim, aprenda, que aí você vai respeitar outras religiões. Aprenda sobre a própria também, é importante. Não fica... É, se você segue alguma conhecida. Espalhando merda sem conhecer, porque isso é a pior coisa. Sim, é o pior tipo de pensamento que você pode espalhar. Pois é. Acho que foi bonito essa. Foi. Ganhamos um caminho para o céu, ou para o inferno. Eu prefiro o inferno. É, eu acho que eu já tenho uma luminária, um banco de praça ali no meu canto interno, já tá bonitinho. Já tá mais ou menos povoado, tem umas plantas. Sim, já tá com um cantinho feito lá. Uma TVzinha. Do reservado e bonito. Prisão, bonito. Prisão especial no inferno. É, de fato, eu tenho ensino superior. Exato. Mas chega disso, porque logo mais tem mais e... Sei lá, vou na cabeça de Aécio Neves. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar daquele que é meu jogo favorito. Completou 20 anos no dia 20 de junho de 97, foi o lançamento original no Japão, e ele sairia nos Estados Unidos alguns meses depois, mas já em 98. Foi 97, no fim das contas, um ano em que a Square lançou dois Final Fantasies, lançou o 7, lançou o Tactics, realizados por duas equipes completamente diferentes. E essa equipe do Tactics passa um pouco por uma debandada de uma outra empresa também japonesa, a Quest, que pouco menos de 2 anos antes havia lançado Tactics Ogre, que é um jogo da série Ogre, que aqui no Ocidente talvez não seja tão conhecida, talvez, eu vou usar dizer que talvez o mais conhecido tenha sido o de 64. Com certeza foi o que foi lançado melhor, né? Eu não sei, eu conheci bastante o do Super Nintendo mesmo, certo. O Ogre Battle. Eu não sei o quanto, mas é, não era uma série muito conhecida de qualquer forma, assim. Mas pra que Ogre? Porque Tactics Ogre, Ogre Battle, Ogre Foda-se. Acho que o Matsuno, né? Tinha um, é, Matsuno tinha uma fixação por ogros. Ah, entendi. Vai entender. Que... Dentro do universo de jogos de 64, o Ogre Battle era um em, sei lá, uma centena e meia durante certo tempo. E o Ogre Battle de Super Nintendo, ele era um no meio de 600 jogos que você via na locadora. Então a letra O, onde o cara ia lá na letra O procurar, sei lá, não sei se tinha algum outro jogo com letra O. Então se não fosse um cara que tivesse muito aficionado por RPG, talvez não passasse por ali, né? Eu acho que era um jogo que se perdia mais facilmente no meio de tanta coisa. Todo Super Nintendo não é um jogo que você... Não era muito fácil, né? Não, de gerenciar altas tropinhas e o jogo era meio devagar. E, enfim, não é um jogo que você jogava e batia o olho, jogava, sei lá, 15 minutos e falava: nossa, que da hora! E, tipo... Mario, sabe? Tipo, sei lá, Chrono Trigger. E é jogo que, tipo, toda vez que você joga ele, você sente que você tá fazendo errado. É, sim! Mas você sente que você tá ficando pra trás, assim, sabe? Que, tipo, nossa, eu não joguei direito, então eu não subi meus personagens da maneira certa, ou meus personagens morreram, e aí, tipo, você vai pra próxima fase com desvantagens, e você vai ficando sempre pra trás, assim. É um jogo bem... Ele não é muito bonzinho com você, então é um jogo muito estranho de jogar o Ogre Battle original. Matsuno, quando vai pra Square, inclusive, uma das motivações em Final Fantasy Tactics, um dos objetivos, era trazer mais pra perto um jogador um pouco mais casual, que a série Ogre não conseguia cativar, porque justamente como a Arara disse, parece que você tá o tempo todo fazendo tudo errado, e que você nunca vai aprender a jogar aquele jogo. Um jogo muito punitivo. Tactics Ogre, ele foi desenvolvido em 95, passou um ano e meio de desenvolvimento, saiu só no Japão, a versão ocidental só foi sair já no PlayStation, e se não me engano PSP. Saiu pro PS, saiu. É que a versão de PSP é aquela com os gráficos não modificados, mas que tem os avatares bonitões. Mas o Tactics Ogre chegou a sair pro PS1, que foi a primeira versão que eu joguei. Na verdade, eu só fui conhecer Final Fantasy Tactics porque eu comprei Tactics Ogre, e aí um dos meus vizinhos na época tinha acabado de zerar o FFT, e aí ele falou: cara, não joga esse ainda não, porque esse aí é muito parecido com um Final Fantasy que já tem desses. E o Final Fantasy eu já zerei, esse aí não. Faz o seguinte, joga o Final Fantasy e me empresta o teu. Aí eu falei: cara, medieval por medieval, o cara já jogou um e tá sem, a princípio, sem, entre aspas, né, jogo pra jogar, né, num ano que tinha Xenogears e Parasite Eve, mas tudo bem. E aí eu emprestei o Final Fantasy, o Tactics Ogre pra ele, e ele me emprestou o FFT. E aí, enfim, foi amor à primeira vista. Foi esse jogo que você faltou aula? Faltou prova? Não, eu faltei prova no Breath of Fire 3, porque eu tava no deserto. E eu tinha muita sensação, falei: cara, hoje eu saio do deserto. Maldito deserto, caralho. Maldito deserto. Eu faltei. Maldito deserto. Eu faltei o teste de história do quarto bimestre de 90 e... Não, você já tinha passado, já. Vai. Já tinha passado. Faltei sem pudor nenhum. Minha mãe chegou em casa com o uniforme dobrado em cima da cama. Pô, de novo, faltou. Eu faltei muita aula aquele ano, cara. A oitava série foi triste, cara. O PlayStation destruiu minha vida, cara. Ainda bem que ele quebrou. Cara, se o PlayStation tivesse quebrado, eu não tava aqui hoje não, cara. Mas essa galera sai da Quest e vai pra Square pra fazer esse desenvolvimento. E aí, por isso, muito se fala que o Final Fantasy Tactics tá num limbo entre sucessor espiritual plágio do Tactics Ogre. Eu sou mais defensor da tese de sucessor, apesar de existir autoplágio, mas porque eu consigo ver ali, são fórmulas parecidas, mas jogos razoavelmente diferentes. A pergunta é a seguinte, você pode plagiar a si mesmo? É, academicamente, sim. Você pode cometer autoplágio, sim. Ok. Se você, por exemplo, pega a sua tese de doutorado e copia um capítulo inteiro do seu mestrado, se pegarem, é plágio. Uau, autoplágio é um conceito incrível, né? Mas tudo bem. Sério? Quer dizer que se eu for fazer uma dissertação de qualquer merda e usar alguma coisa que eu publiquei em algum outro lugar, eu não posso? Não diretamente, sim. Você tem que se citar. E isso vale pra você, Dr. Nijnimigo. Porque se o senhor sair colocando o sistema técnico-científico, qualquer coisa, sem citar o seu trabalho da sexta série, se pegarem, é plágio, hein? Publiquei em alguns lugares, alguns artigos, que eu usaria pra minha tese e eu tenho que tirar. Não, você pode manter, só tem que citar. É, tem que falar, de acordo comigo mesmo. Significa no artigo tal? Não, isso é praxe, tá, da academia. O cara cita, porque ele gera citações pra ele próprio, numa publicação dele próprio, e aí quando você vai pesquisar o cara, ele tem 300 citações. Metade foi ele próprio. Cria um buraco negro que se consome, tá ligado? Você cria um ecossistema de citações acadêmicas. É isso. Caralho. É isso. Então existe essa parada do autoplágio. Tem os dois cânceres da academia, o autoplágio e a produção salame. Que o cara tem um grande trabalho, que é um átomo, e aí ele fala, não, isso aqui não é um átomo, eu ainda consigo dividir isso aqui em 10 publicações, um pra cada aluno de doutorado meu, e eu coloco meu nome em cada uma delas, que aí eu vou ter 10 publicações. Foi isso que o Matsuno fez, talvez, lá em, há 20 anos. Fez uma produção salame. Vocês jogaram Tactics Ogre? Não, eu joguei bem pouco. Eu joguei bem pouco o de PlayStation 1, inclusive. Sim. E foi engraçado porque eu joguei depois do FFT. Idem. O Tactics Ogre, e eu não sabia, né, da história por trás. E eu, tipo, jogando aquilo, eu falo, nossa, que cópia vagabunda de Tactics. Exatamente. Esse jogo não tem apelo, não tem charme. Eu terminei, mas até hoje eu não sei como eu fiz isso. Esse eu joguei sabendo que existia essa história com Final Fantasy Tactics, mas um que eu joguei não sabendo de nada, que tinha saído antes, foi o Vandal Hearts, Corações Vândalos, da Konami, gosto o primeiro. Gosto muito. O primeiro Corações Vândalos é depois do Tactics Ogre, mas antes do FFT. E aí, quando eu joguei, eu fui jogar o 2 direto. E eu, óbvio que eu sabia que tinha um, mas óbvio que eu não parei pra pensar que o 1 podia ser de antes. Eu falei, que jogo cópia mal feita dos meus jogos favoritos. Vandal Hearts, eu lembro de jogar e lembro de achar legal, mesmo assim. Eu lembro que, tipo, saía sangue dos bonecos quando ele dava espada. Sim, tipo, e eles mudavam de armadura de verdade. É, não, era armadura legal. Isso é só no 2. No 2, sim. Então, o 2 eu joguei primeiro. Pra mim esse jogo tinha um problema, que ele virava, sei lá, o anime de Death Note. Que é, eu sei que esse cara vai se posicionar nas minhas costas, então eu vou me posicionar 2 quadradinhos atrás de onde eu estou e ele vai ficar de costas pra mim e eu vou acertar uma espadada nele. Ficava um jogo muito preditivo nesse sentido e chegava uma hora que pra mim, sei lá, enche o saco. E aí eu não zerei, eu não terminei esse jogo. O 2 é muito chatão jogo. Mesmo. O primeiro é muito mais dinâmico. E aí foi de uma época que tava bem saudável nesse gênero de RPG tático. Tinha o Disgaea, começou acho que sair nessa época. Eu não sei como isso é esse Disgaea jogo. Disgaea é Play 2 já. Disgaea é meu irmão, que é 11 anos mais novo que eu, jogou pra caralho. Cara, tá no 5 agora. Vanguard Bandits, que é o jogo que os caras usam armaduras que não são robôs gigantes, mas são robôs um pouquinho mais altos que eles. Bandidos aí, vagantes. É, são os bandidos da vanguarda. Os bandidos que são sempre um passo à frente de você. Qual aquele profile? O inimigo nem encostou nesse Tactics Ogre, né? Sabia o que eu tô falando. Amigo, né? Ogre, eu já ouvi você falar Ogre Battle e Tactics Ogre desde o episódio 3, sei lá. No episódio de Pokémon, você virou e falou, não, isso. Mas Tactics Ogre, blá, blá, blá, blá, blá. Mas eu nunca vi a coisa de... Aí você abriu a cabeça imagens, dele, pelo menos tem, sei lá, procura uma imagem aí. Tactics Ogre, não vai ser difícil, não. Uma das principais... Essa merda? Justamente. Justamente. Exatamente. Por isso a comparação. Uma grande diferença, e aí já dá pra começar a falar de aspectos técnicos do Final Fantasy Tactics em relação ao Tactics Ogre e outros jogos do gênero, dá pra comparar até com, sei lá, SRT, é que Final Fantasy Tactics não tem nenhuma batalha que leve mais do que meia hora. Meia hora, a menos que você esteja realmente enrolando muito, e eu, sei lá, eu quero roubar todas as armaduras do Elmdor, porque então são as tá únicas tipo, que eu vou achar. Como é que chama? Seguindo aqueles guias pra deixar o jogo mais difícil. Ok, pode ser. Mas pode tá ser. Falando de uma forma como se as batalhas fossem rápidas. Não, meia hora pra um Tactics é rápido, dentro, cara. Dentro do gênero, meia hora é rápido, é bem rápido. Tem batalhas em Super Robot Wars que, sei lá, você leva uma hora e meia. Eu posso citar uma que eu demorei 7 horas pra passar. A última do OG2. Maneiro! Contra Mother Brain. 7 horas. Eu lembro de ver, assim, um colega nosso, o Claudio, né? Tava eu, o Cucu, na casa do cara lá em São Paulo, no bairro do Moema. E aí ele tava jogando algum SRT e era alguma fase já muito perto do final, ou o final, que tinha 300 mil anjos de Evangelion. E ele tava com as unidades dele e os anjos tinham aquele campo de terror absoluto que era muito completamente quebrado no jogo. E ele ficou bem 1h40 pra sair da missão. E eu não lembro se ele passou ou se ele apenas desistiu. Então... Ah, essa fase, se for o que eu tô pensando, você tem que perder. Ok, pode ser. E, enfim, então caraca, nesse sentido... Caraca, você ficar 1h30 numa fase que você tem que perder... Cara. É muito japonês, né? Isso foi uma daquelas coisas que a gente falou, full japonês, né? Da outra vez. Tem que ter muita perseverança no coração, cara. Muita perseverança. Tem que ser uma pessoa superior pra isso. E tem coisas recentes até, aquele projeto Project X Zone, da Bandai, Namco, Capcom, Sega e todo mundo. Tem batalhas que levam 40, 45 minutos, fácil, assim. Foi um dos motivos pelos quais eu acabei enjoando do jogo. Depois da hora 50, que já tinha aparecido o elenco inteiro, e eu descobri que tava meio que no terceiro quartil do jogo ainda, e ainda tinha mais de 5 horas, eu desisti. Porque a história em si não tem nenhuma graça. E o legal era você ver aqueles personagens e os movesets, etc. E ali eu parei. 50 horas, por exemplo, você zerou Final Fantasy Tactics, ou tá muito próximo de, se você tiver já algum conhecimento do jogo. Você já termina nesse tempo, talvez até menos. Dá pra terminar em 30 e poucas horas, você sair direto. Ou se você for um speedrunner, né? Da lista que o Arara mostrou, os caras fazem 4 horas. Que filho da puta, não. Então essa é uma primeira diferença. O cara tem um espaço de território pra você colocar as unidades menor. Às vezes da metade, entre um quarto e metade do que você tem no Tactics Ogre, por exemplo. Todos esses jogos, mesmo o Fire Emblem e tudo mais, geralmente você tinha um monte de unidades pré-montadas, né? Pré-estabelecidas assim no campo. Então Fire Emblem, Super Robot Wars, tem os robôs e tudo mais. Última? Tem última que é meio tático também. Não lembro agora. Essa série última é táticozão. Então. E você tem um monte de unidades e geralmente eles são já personagens do jogo que você vai colocando e vai usando. E uma das coisas que eles mudaram no Final Fantasy Tactics, que na minha opinião é o que torna o jogo realmente interessante, é que você tem no máximo 6 unidades contra um número limitado de unidades do Nico, né? Então. Sei lá, você disse do Project Crosszone, por exemplo, eu também joguei bastante até enjoar, mas foi porque chega um momento em que você tem tanta unidade, que você não sabe exatamente quais você quer usar, e você chega uma hora que você upa uma unidade assim bastante, você gosta bastante dela, e chega uma fase onde você não pode usar ela, e aí você tem que usar as outras que são fracas, aí você... E você para! Por exemplo, teve uma fase que acho que foi ali que eu fiquei com raiva do jogo, porque eu tava quase uma hora na batalha, e eu já tinha esquecido qual era o objetivo de vitória, e o objetivo era não deixar a duplinha do Dot Hack morrer. E eu deixei eles morrendo. Cara, isso é muito war que tu tá jogando uma hora o jogo decepto. E fala, caralho, qual é o objetivo mesmo? Droga, não é só Napoleão. Era isso. E aí o objetivo dessa fase era, por qualquer motivo, não deixar os garotos do Dot Hack morrerem, porque era alguma coisa na história com aquela princesinha lá do mundo virtual. E eu fui completamente berserk com eles e deixei morrerem. Porque assim, não tava jogando Fire Emblem. Então quando as pessoas morrem, eu não fico, ai meu Deus, tem que resetar, não quero perder meu boneco. Assim, tá, beleza, próxima fase eu te vejo. Bosta de e morte. Eu perdi, e depois de uma hora eu falei, cara, eu perdi. E eu não tava salvando. Porque ele tem meio que um quick save, não tem Arara? Um negócio assim? Eu acho que sim. Você salva, não. Tem um negócio desse. Mas eu, sei lá, eu não tava usando, porque o jogo é fácil. O jogo é bem fácil. Uhum. Pelo menos até o ponto onde eu tava. E aí eu não me preocupava muito com isso. E aí quando eu cheguei naquilo, eu falei, cara, essa hora da minha vida nunca vai voltar. Então, acho que ali eu meio que parei. Eu já tinha aberto todo mundo, acho que o Zero e o X são dos últimos até. São os últimos, né? Então eu já tava com todo mundo, eu falei, cara, tô satisfeito. Eu queria ver o X e o Zero desse jogo. Já vi o moveset dele, já vi os especiais. Ele tem umas mecânicas interessantes de você dar dano máximo a todo tempo, mas isso ali eu paro. Não. Bem, e aí você falava do número de unidades, né? Eu tava vendo um vídeo bastante interessante que conta um pouco da história do Final Fantasy Tactics. E que quem teve a ideia do Tactics, na verdade, foi o próprio Sakaguchi. Ele queria fazer um Tactics. Sakaguchi, pra quem não sabe, é o criador da série, né? E ele gostava muito de jogos de estratégia e tudo mais. E ele tinha escrito um design document. Olha, tipo, pô, vamos fazer um jogo Tactics de Final Fantasy, assim, assado. Ele escreveu as mecânicas e tudo mais e tal. E nessa época, a Quest parece que ele tinha se desmanchado, alguma coisa assim. E aí eles contrataram o Matsuno, nesse momento. E aí quando o Matsuno entrou e ficou sabendo que tinha um projeto meio que começando a rolar, botaram ele no projeto. E ele pegou, leu o design document do Sakaguchi e falou assim, não. E aí ele fez um outro, totalmente novo. Exatamente. Você vê que o Final Fantasy Tactics, ele tem poucos... Ele tem, na verdade, claro que ele tem elementos de Final Fantasy, mas ele é bem desgarrado em relação a... Ele não tem cristais, por exemplo. Não tem um conceito de cristal. Não tem nenhuma dúvida. Quando o boneco morre, ele vira um cristalzinho, né? Até tem. Tá, ok. Mas verdade. Mas não tem... Tipo, é difícil falar o que é um elemento de Final Fantasy também, né? Então, tipo, depois de tantos jogos diferentes, tipo... Ah, legal, tem Chocobo e... Eu acho que ele tem o mínimo possível pra você falar, não, ok, isso é um Final Fantasy, não, sei lá, qualquer outra coisa, né? Okay. Tem Chocobo, tem as magias com a mesma nomenclatura de Final Fantasy, Summons, tem o Cloud e a Ares. Tem o Cloud e a Ares, é o mínimo que chama de Final Fantasy, né? Tem um cara todo de preto com cabelo branco gigante que usa uma espada de samurai. E você mata Deus, que é sempre importante. no Final Fantasy Tactics, ele poderia dizer que ele aperfeiçoou. Acho que ele conseguiu o objetivo dele, no sentido de que era atingir um público que ele não atingia com a série Ogre. Primeiro porque ele pegou um nome, Final Fantasy, e isso provavelmente no Oriente já levou muita gente pra ele. Segundo porque realmente é um jogo que casualmente, quando você começa o jogo... Por exemplo, dificilmente você, na primeira batalha de Final Fantasy Tactics, corre um risco muito grande de não passar da fase, porque você controla um personagem. Então a sua curva de aprendizado é pra controlar um boneco. Uhum. Senão não tem que pensar na estratégia do time. Uhum. É, coisa que depois você tem que fazer. E coisa que no Tactics Ogre, primeiro, aparece 15 unidades. E tipo, cara, você tem essas 15 unidades aqui, é xadrez, meu irmão. Elas estão aqui no posicionadas no mapinha, cada uma faz uma coisa diferente. Vai descobrindo aí que eu vou ali e depois você me conta o que, que você aprendeu. E jogos desse gênero, vários deles são assim. O que, que você aprendeu? A guerra é o inferno, pai. A guerra consome as almas do mundo, pai. Esses aprendizados, né? É, mas a primeira batalha de Final Fantasy Tactics, ela é bem característica pelo fato que você contra Hanza, somente o Hanza, que é o protagonista a essa altura já com o nome, uhum. E depois é que você vai começar a ganhar controle das suas unidades. E nesse ínterim, onde você só controla o Hanza, você tem outros aliados que estão sendo controlados pela inteligência do jogo, e cada um deles já tem um conjunto de habilidades específicos. Então já é pra você ver, tá, tem bonecos aqui que atiram com arco e flecha, e boneco que só dá espadada, e por algum motivo tem esses dois cavaleiros com arco que dão golpes muito apelões, e eu quero muito jogar com eles. Eu não quero só atirar pedras nas pessoas. Exatamente, eu não quero ficar tacando pedra nas pessoas, né? Que aliás é uma tática incrível, né? Você taca pedra do cara que tá num topo, num lugar muito alto, por qualquer motivo. Pedra tem um exemplo de tirar a pessoa do quadradinho muito alto, né? Mais do que uma espada, mas beleza. E aí você derruba o cara de um lugar muito alto e o dano de queda mata ele. Isso é incrível. E então, nesse sentido, a curva de aprendizado do Final Fantasy Tactics, ela é bem mais suave. Sim. Do que o Tactics Ogre, né, nessa comparação já direta com esse cara. E que o Gavar também, que é um cara que saiu no meio do caminho. Corações Vândalos, nesse ponto ele já ganhou, conquistou em parte esse objetivo que ele queria. Batalhas não são muito grandes, os territórios de batalha não são muito grandes. Uma vantagem no Final Fantasy em relação aos que já haviam saído na época, que são polígonos nos cenários, né? Não é desenhado, então você consegue rotacionar o cenário e ver de outras posições. Inclusive até a altura, né, como você falou, a altura é um fator estratégico bem, bem grande, né? Uhum. Jogos desse gênero, RPG tático, sempre podem ser vistos como uma batalha de xadrez, onde as peças de xadrez têm skins bonitinhas. Então você vai ter mapas que tem um tamanho variável, tipicamente retangulares, e que cada tijolinho, né, cada quadradinho vai ter propriedades elementais, se isso se aplicar no jogo, como se aplica no Final Fantasy, e uma altura. E aí a sua unidade, as suas unidades vão se posicionar nesses tijolinhos que são todos bem discretizados. Então é uma matriz. O mapa é uma matriz com um número específico de posições. Uhum. E as batalhas sempre ocorrem quando unidades se cruzam, ficam uma de frente para outra, ou vizinhas uma à outra, ou dentro da área de efeito dos ataques umas das outras, e consequentemente atacam. Como um RPG por turnos, naturalmente você tem vezes para atacar, vezes para agir de cada unidade, de cada um dos lados do mapa, né? E uma questão interessante do Final Fantasy Tactics é que eles adaptaram o sistema o Active Time Battle da série regular para um chamado Charge Battle. E não tem uma coisa de, por exemplo, primeiro só os inimigos se locomovem ou depois só os aliados se locomovem. Uhum. E isso dá um ganho interessante no dinamismo, né, da batalha. Porque vai de acordo com a característica de speed de cada boneco, né? Então você pode ter um boneco que não necessariamente ele é o mais poderoso, mas que ele tem um speed mais rápido, então ele consegue agir mais vezes. Isso. E até mesmo a própria questão das magias, tem magias que são instantâneas, então as magias dos magos negros, por exemplo, elas são instantâneas, elas ocorrem no momento que você executa. Sim. Mas as magias de summon ou outros tipos de magias têm um tempo pra ocorrer. Então, se você quer soltar uma magia realmente poderosa, você tem que garantir que ela vai ser executada até o fim, você tem que fazer as pessoas protegerem o cara. E você tem que garantir também isso. Que se você mirou em um personagem, que ele vai estar na área de efeito da magia quando ela fez. Exatamente. Então, tem várias questões interessantes aí. Tinha tanto que tem a Cloud e esperar maravilhosos 15 turnos para o Omni Slash sair. É, tanto que tem a opção certo. Estratégica de você mirar na unidade e na área, né? Isso. Porque se você mirar na unidade, ela leva o dano com ela pra onde ela for, basicamente. Se você mirar no lugar, você exatamente. Joga ali, não importa quem tá ali. Inclusive, os seus próprios bonecos podem estar ali e tomar uma magia acidental ou exatamente. Não na cabeça, né? É, aquele fogo 3 slash, bem gostoso. É o Cloud tem Omni Slash, ele não é só um Zemane com o Cloud. Você pega... Não, ele é o Cloud. Não, ele é o Cloud. É. Ele tem uma classe específica que é Soldier e ele tem um moveset. E ele tem um moveset específico também. É. Sim, se você acha uma espada especial pra ele, você ganha um Omnislash, chama Matéria Blade, você não. Isso, Matéria Blade, isso. É, as espadas dele são, de modo geral, meio fracas em relação às espadas do jogo. É mais pra, é um pra forçar assim, você a usar o limite. É o Cloud mesmo. Isso. É o The Cloud Strife que aparece. E tipo, você encontra ele lá pro final do jogo, quando todo mundo já tiver no nível 60, 70, e ele tá no nível 1. Você já tem o Orlando ali, tipo, você não precisa de mais ninguém no seu grupo, realisticamente falando. É muito fanservice. O boneco que você pega na quest pra pegar o Cloud é melhor que ele, que é o robôzinho, o Adam. Esse robô é incrível, né? O 8. Worker 8. Era robô 8 e depois virou construct. Era trabalhador 8, né? Worker 8 e depois vira construct 8. Porque tem esse detalhe, né, da tradução. Sim. É, o esforço de localização mais incrível e que eu mais guardo no meu coração de todos os tempos é a localização de japonês para inglês desse jogo. Braceletes de fogo. Braceletes de fogo. Snipes, gosto muito de Snipes. É. Que tem umas pérolas incríveis, que são exemplos de English maravilhosos. É, virou só explicando pra quem não. Explicando pra quem não entendeu esse lance do bracelete, é porque no japonês original tem o. Como é que é o nome da menina lá? É, Célia e Leti. Elas são dragonas, né? E elas têm golpes de baforada de dragão, que é um breath. E em japonês serve bureço, né? E aí alguém leu o bureço e falou, que caralhos é um bureço? Ah, deve ser um bracelete? São brass. É, e aí ficou bracelete, foda-se. E dane-se, e tem um golpe que é stop bracelete, ou seja, parar bracelete. E ele faz você parar de respirar. E é isso. E aí, beleza. É isso mesmo. Eu sou um oficial de alfândega que tem que impedir pessoas de entrar no Brasil com bijuterias ilegais, tá ligado? Com bijuterias ilegais, esse bracelete aí. É bem isso. Cara, a tradução original é incrível, assim. Ela tem... Tem uns nomes que foram... Claro, quase que foi traduzido quando o jogo foi relançado em 2007 pro PSP, a versão expandida, né? Mas eu tenho algumas traduções do original que eu guardo no coração e que são as oficiais pra mim. Eu não consigo adaptar. Tem um chefe que no original ele se chama Quacklin e que só depois que eu fui ler a wiki que na verdade o nome dele é pra ser Kukulan, o cara... Delta e tudo mais. Isso, Kuchulain, né? Kukulain. É. O primeiro dos Lukavi que você enfrenta. Isso, o Gordão com a barriga costurada, isso. O Draclaw. Aliás, que era é um personagem que é Draclaw na primeira versão e depois o Dracroix. Nossa, verdade. Na segunda. Tem umas mudanças que são muito grandes de nomes. Até o nome do Gafgarion, o primeiro nome muda, né? Não é Geth Gafgarion mais. É Gothnard. É. Alguma coisa assim. Gothnard Gafgarion. Uau. Uma coisa bem estranha. Alguns nomes foram mudados mesmo. Por exemplo, o sumo sacerdote da igreja, que é realmente qualquer coisa funeral, foi retraduzido para fúnebres quando da segunda tradução. Então tem algumas coisas que realmente foram mudadas, mas de modo geral as coisas foram Marge acertadas. Funeral, é Marge Funeral, Marge. Originalmente, e realmente em japonês é Marge o Funeraru. E aí eles mudaram para Marcel Funebres. Marcel Funebres, enfim. Aí realmente é uma mudança de nome. E é legal que você vai rejogar o de PSP e tem várias coisas ali que você tá olhando e fala, puxa isso. Não tinha isso quando eu joguei. Então gera uma confusão a princípio. Tem esse aspecto da tradução do jogo. É, mas quando relançaram os bichos. Você chama mais teta, você olha e fala, peraí, não. É, não é mais teta, é tietra. Que conceito. É uma das mudanças. É uma das mudanças. O Algos que virou. Tudo que terminava em S passou a ser terminado em TH pra ficar aquela coisa mais famoso em inglês nórdico. Mas my name is Aerith. É isso. Os próprios nomes dos exércitos, que no original era Hokuten Nanten, né? Hokuten Nanten. E aí virou Northern of the Northern Sky. É Northern of the Southern Sky. E tem um detalhe bem Final Fantasy-esco no Final Fantasy Tactics, que é o sistema de classes, né? O sistema de ocupações. Empregos. Né? O sistema de empregos. Emprego. Sistema de empregos, trampos. Né? É, isso num reino que tá completamente avassalado por uma crise, né? E tá muito difícil, aparentemente. Ele tem... tinha e aí, little money. Little money. Tem um arte do jogo em que mostra um texto na tela, a tela meio que congela e mostra um texto pra te contextualizar sobre o momento histórico do reino onde você tá jogando. E tem algumas partes desses textos que aparecem na tela que colocam uma estrela bem devagarzinho pra dar um negrito sensorial na palavra, só que às vezes é lento demais. E tem essa parte do little money que ele tá falando lá, não, as pessoas não tinham emprego, nenhum dinheiro e demora muito pra aparecer e você já entendi que tá em crise lá. Isso é engraçado, porque eu cheguei a ver uma comparação desse texto com o texto em japonês. E o texto em japonês não tem nada disso. Isso é um bug, né? Tipo, do jeito como eles traduziram, deve ter introduzido algum tipo de bug lá que ficou assim, cara. Não é pra isso. Nada disso. É. Não, aliás, acho que não tem esse. Acho que o único momento que aparece esse conceito de ficar em câmera lenta é nessa parte, né? Sim. Eu não sei se... E é ridiculamente passar little money. Eu não sei se é uma mensagem dos criadores pra gente, falando, tipo, nós fomos escravizados. Salve, né? É isso, eu não sei. Mas tem esse detalhe. Trabalhadores recebem manchete. E aí tem esse sistema de ocupações que originalmente são 20. São 20 classes no original, se não me engano, em torno de... E que são classes que atendem a propósitos bem específicos do jogo. São fundamentalmente divididos em classes com mais físicas e mais mágicas. Uhum. E você tem coisas em Final Fantasy, em qualquer Final Fantasy, que, por exemplo, qualquer um usa uma poção. Afinal, aparentemente é só beber aquilo. Mas em Final Fantasy Tactics você tem classes específicas para, por exemplo, lidar com poções, que são os químicos. E nessa divisão de classes físicas e mágicas, você tem, claro, muitas coisas semelhantes a coisas de Final Fantasy IV, já se viu em Final Fantasy V. Por exemplo, os lanceiros, que são os guerreiros dracônicos, né? Gente que pula e cai com lanças e matando todo mundo. E até coisas inventadas para essa versão do jogo, como os matemáticos que o Arara chegou a comentar. Não sei se a gente já estava gravando ou se estava em off, mas que são caras apelões e que tem a versão do speedrun que não vale matemático. Sim. É pra você não quebrar. Matemático no original é mago do tempo, né? Time mage é time mage. Coisas. Matemática é matemática. Jogo que nem jogo tempo. Na primeira versão era cálculo líquido. É verdade. E depois vira arithmetician. O aritmetista? Caralho. É. Pois é, você não mexe com álgebra, não, só com aritmética. É, a classe do matemático, ela é interessante porque ela literalmente quebra o jogo inteiro. Sim. Porque, como é que funciona? À medida que você vai, pra chegar na classe de matemático, você tem que ter um certo nível em várias classes de magia. Então você tem que saber tanto de magia branca, tanto de magia negra, tanto de magia do tempo. E quando você chega nesse nível, você pode abrir a classe de matemática, de mathematician. Você ganha a habilidade chamada Math, que significa, escolhe qualquer uma das magias que você aprendeu, e você pode aplicar pra todo mundo que tenha o nível dividido por, divisível por 2, ou que esteja numa altura divisível por 3, ou que esteja com HP número primo. Enfim, você consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo com a sua magia. Você monta uma equação tal que será atingido pela magia todo mundo que estiver numa altura do relevo, ou num nível de personagem, ou numa quantidade de experiência, ou numa quantidade de tempo de carga para poder carregar a ação do boneco. E aí você escolhe múltiplo de 2, de 3, de 5 ou número primo. Puta que pariu. Cara, tem que ser muito tryhard, né, cara? Não, eu vou no meta até o talo, assim, foda-se. É isso. Jogo, cara. E você gasta, tipo, a quantidade de mana que você gasta, tipo, pra uma magia, você usa ela pra atingir todo mundo do mapa. Inclusive seus aliados, então, né? E aí você tem magias no jogo que são, por exemplo, morte instantânea. É. E tem mapas que são naturalmente quebrados, onde, por exemplo, todo mundo começa junto. Seus inimigos começam não tão espalhados assim quanto começariam. E quando você chega em fases muito elevadas do jogo, todo mundo tá no nível 99. Então todo mundo tá com nível múltiplo de 3, por exemplo. E se você consegue proteger adequadamente os seus aliados contra alguns status, por exemplo, morte, você pode começar o jogo e falar, tá, mata morte em todo mundo que tiver nível múltiplo de 3. E aí seus inimigos vão ser mortos. Porque os seus aliados estão protegidos contra aquela tática específica de matar todo mundo. do nível múltiplo de 3. E você quebra, fundamentalmente quebrou o jogo nesse ponto. Cada classe ela tem um, como a Arara comentou brevemente, um nível de exigência para ser aberto, né? Então você tem as duas classes fundamentais, o escudeiro e o químico, que quando você chega em determinados níveis de cada uma delas, você vai habilitando outras na árvore. Então os escudeiros, eles começam a habilitar o lado físico, que aí vai ter, logo no começo, arqueiro e cavaleiro, depois ladrão, monge, lanceiro, o geomante, que é um mago elemental porradeiro, samurai, ninja e dançarino, se não me engano. Dançarina, que só mulheres podem ter. E você tem o lado mais mágico da coisa, que começa nesses químicos, e que depois deriva para mago branco e mago negro, né, o clérigo ou mago, né, como a galera de D&D gosta de chamar, os oráculos ou místicos, dependendo da versão, magos do tempo, os mediadores ou oradores, dependendo da versão também, o tal do summoner, conjurador, e esses matemáticos, que são ou aritméticos ou calculadores, dependendo da versão, e bardo, engenheiro. Que é só... É, engenheiro é específica. Engenheiro é uma classe específica, só quem tem é o Mustádio, que é o grande boneco do jogo. Mustádio Bonanza, gostamos muito. Mustádio Bonanza, que ele tem o melhor sobrenome, a melhor classe, ele é incrível. E tem algumas outras também que são, por exemplo, classes que aparecem só na versão de PSP, Cavaleiro Negro e o Cebola. Eu nunca entendi esse conceito de Onion Knight em Final Fantasy. É porque ele é de Final Fantasy 1. Pois é. Mas enfim, por que Cebola? Por que Cebola? Tem Onion Knight em Final Fantasy 1? Tem. O protagonista do 1 é um Onion Knight. Inclusive é o herói do Dissidia. Sim, o herói Dissidia do 1 é o Onion Knight. O 1 é o Cavaleiro Cebola. Por que ele é uma cebola, entendeu? Do 1 ou do 3? Não, do 3 não é o Tyrion. Vocês estão falando do 3, eu acho. Não, o 3 não é o garoto. O garoto tem até cara no 3 já, não? Não, tem. Peraí. O do Final Fantasy 1 é o Cavaleiro da Luz. Sim, é o... Ah, é verdade, é verdade. É verdade. O 3 é o Cebola. Sim. O 3 é o Cebola. Cebola. É, tem Gui inconfundível, né? Incrível. É isso. Então tem essas duas classes a mais. Aqui tá explicando a etimologia do nome Onion Knight. É porque em japonês tem um ditado que é tipo Onion Life, que é você ter uma vida de pobreza, né? Não sei se você já ouviu falar disso, Tengu. Alguma coisa assim? Não. Enfim, tem um termo em japonês que é tipo vida de cebola, que é você cascar uma camada por vez e chorar o tempo inteiro. Caramba, que profundo, cara. Então, tipo, o Onion Knight é pobre, assim, sabe? Entendi. Ele tem... Então quer dizer que ele tem little money. Eu só fiquei pasmo que o Tengu foi a primeira e única pessoa na vida que eu vi o Daigo virar e falar: você tem razão, eu estou errado. É, só... Caralho. Ele admitiu, ao contrário, eu vou revelar uma coisa pro Tengu e o Arara que a gente sabe. O Daigo, ele até hoje não aceita um negócio de tokusatsu aí, que ele está completamente errado. E que ele... Você está errado. Eu não estou. Ele não aceita. Jamais estarei. Tem duas aberturas de Sentai que agora eu já não lembro, mas são tipo acho que Denjiman e Dynaman, que na abertura aparece o vermelho dando um golpe de boxe num Thor negro. Sim, é do Dynaman. E aí o Daigo não... Desculpa, e tem uma outra também. Então, os dois têm, É que o Daigo não aceita um desses dois, eu não lembro qual é agora. Mas eu tenho isso gravado. E eu tenho print screens dos vídeos das aberturas. E ele... Ele não aceita. Ele não consegue. Ele não aceita. Mas é isso, é só isso. Okay. Tá bom. Contra evidências, try hard, não há argumento. E isso eu acho que não tinha em outros jogos até então. É o quanto você consegue personalizar cada uma das suas unidades com elementos de cada classe. Misturar as duas, no caso, né? Misturar duas, até mais, né? Porque tem aquelas habilidades que são terciárias e que são passivas. Tipo, por exemplo, andar na água, que eu acho que é monge que tem. E você consegue fazer, sei lá, um ninja que anda na água. Monge ou Jesus. Ou então um teleporte, que eu acho que é do Mago do Tempo. Acho que não, tenho certeza. Isso. Mago do Tempo tem o teleporte. E aí você pode equipar teleporte com uma habilidade passiva. E toda a sua movimentação é um teleporte. Então você pode se teleportar no mapa todo. Isso, você tem 5 habilidades que você pode equipar. A primeira sempre é do job que você tem. A segunda é de qualquer job que você já aprendeu. Todas as habilidades de um outro job que você já aprendeu. E aí você tem mais uma habilidade de reação. Então quando você é atacado ou alguma coisa assim. Então pode ser desde... Ah, se eu sou atacado, bebo uma poção. Ou se eu sou atacado... Eu seguro a espada do cara, ou alguma coisa assim. Blade Grasp. Contra-ataco. O Blade Grasp famoso. Você tem uma habilidade de movimentação, que é o teleporte, andar na água, pular muito alto, alguma coisa assim. Ignorar a altura, né? E você tem uma habilidade que é a passiva, que é algum bônus. Pode ser desde, aumenta o XP que você ganha, ou, se você mata um monstro, você pega a pele dele, ou alguma coisa assim. É, Bolt. Muito bom. Você é um que tem um símbolozinho da voltinha, né? Que, sei lá, eu nunca soube o nome daquilo, eu sempre chamei de Skull. É a habilidade Skull que tem aquela voltinha e que durante boa parte do jogo todo mundo usa de escudeiro, né? Que é o ganho de JP. Sim. Você ganha mais job points pra ter mais pontos pra ganhar, comprar mais habilidades. Você é um trabalhador aplicado. É ali que ele assume que a experiência de personagem, a experiência de classe, elas andam diferente, né? Você tem XP normal, que é o boneco, que, enfim, aumenta os stats básicos dele. E tem os job points, que você ganha nível, pra você ganhar pontos, pra você comprar habilidades novas ou desbloquear outras classes, né? E job point, você não precisa estar com uma classe pra ganhar, só precisa ver alguém fazendo. Não é incrível isso? Então, é incrível. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, e é maneiro que quando às vezes algum personagem seu desabilita alguma classe que ele não tinha, ele já vem com uma porrada de job points. Cara, é animal. E você fala, cara, de onde saiu isso? E tipo, é porque eu fiquei vendo os outros caras fazendo. Sem contar que você é o menor também, aprendiz. É, você pode também consumir o cristal de quem morre. Você come a alma dos seus inimigos pra herdar habilidades deles, né? O que é bem macabro. Chamaria de caralho, né? Come a carne dos mais sábios. E você pode... Pois é. Pode ou herdar a habilidade do cara morto ou restaurar o seu HP, sim, né? Tem essas duas opções. Trivias rápidas sobre classes de FFT. O Geomancer, né? Vulgo Geomancer, que é o cara que usa poderzinhos baseados no cenário onde ele tá. Tipo, no chão onde ele tá. No original ele é um Feng Shuista, o que eu acho bem incrível. Caralho! Isso! Qual é o nome disso em japonês? Fusuishi. Fusuishi. É um Feng Shuista. Se não me engano, na versão de é taoísta, né? É taoísta? Não lembro agora. Eu acho que é Geomancer. Tem o Místico, ou Oracle, que ele é um Omyoji, né? Que tipo de feiticeiro macumbista japonês, assim, e tal. Let's go home. Que usam os bastões e revólveres. E bonequinhos de papel amaldiçoado. É isso. Tem animal. E oráculo é aquela classe quando você vê que o cara tá usando muito oráculo, ele quer alguma coisa ali. Oráculo é muito alto nível de jogo já, pra você ficar casualmente usando. Oráculo e mediador é muito alto nível pra casualmente ficar usando. Eles, é muito suporte pra você. Eu quero ficar junto com oráculo aqui de bobeira. Mediador ainda tem aquele propósito agressivo de tipo, eu quero monstros pra minha equipe. E eu vou falar com monstros e falar, venha para o meu exército. Agora, oráculo é muito alto nível. Quando você tem as classes, você domina as classes, né? Você vira mestre nas classes. Exceto uma, né? Que é a classe impossível virtualmente de você dominar, exceto num ponto específico do jogo, que é Summoner, Conjurador. Você tem que aprender a última técnica, a última conjuração, Serpentário, e isso só acontece em... Você só consegue aprender essa conjuração se você for alvo dela, e isso só acontece em um mapa específico do jogo. Numa dungeon chata pra caralho! Longa, chata! A Deep Dungeon, que são 13 níveis no escuro, pra você chegar no 13º signo, que é o cara que tá com a magia de serpentário. O Fiuco. E se você for alvo dessa magia, você tem uma chance de aprender ela. Nossa, e é bem... Arc the Ledge aqui? Sim. Arc the Ledge, não. Arc the Ledge tem um esquema parecido aqui, tipo, existe uma dungeon, você tem um summoner em Arc the Ledge, e você vai pegando as summons, fazendo missões e tal. A última summon, que ela nem é tão poderosa assim, você pega ela da seguinte forma. Tem uma dungeon de 100 andares, e você tem que descer e subir manualmente, e só abre no fim do jogo. E tipo, a versão piorada da torre do culto de Kevin. Como são inúteis. Você, tipo, quando você sai dela, você já tá forte, você tipo, não precisa mais, tá ligado? E eu fiz totalmente no valor. Mas aí é pra quem é completionista, entendeu? É, mas eu me arrependi demais. Não valeu a pena. É tipo legal. Aquelas horas da sua vida. Nossa, cara, é muito chato. Você tem que enfrentar o abelhão. Horas da sua juventude que não voltam mais, né, Tungu? Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Não. Todos os personagens, além de speed, força física e força mágica e tudo mais, ele tem duas duas características, que são a bravura e a fé. E são características bastante interessantes, porque Bravura, você é um número de 0,99. Você pode ter até 95 por base. Só que se ele tem uma bravura muito baixa, ele fica com medo de lutar na guerra. E ele vai embora do seu time. Ele sai do seu time de propósito. Assim. Isso. E se ele tem a fé muito alta também? Sim, ele acha que ele fica muito religioso e ele vira um pacifista. E ele também vai embora do seu time porque ele não quer mais se envolver em guerra e tudo mais. Essa é uma habilidade fantástica. E isso tem uma herança do Tactics Ogre, porque no Tactics Ogre isso acontece também. Mas por gatilhos diferentes. Lá no Tactics Ogre as pessoas saem da sua equipe ou por algum acontecimento específico dentro de uma batalha. Por exemplo, um jeito que você matou alguém que tava muito fraco, e você matou pelas costas. Aí tem uma arqueira lá que ela vai embora. Uau. Fala, não, você, seus métodos são muito violentos e eu vou embora. Mas e eu tomei uma... pelas costas, eu sou um bosta. Eu tomei umas duas dessas quando eu joguei. Eu falei, cara, no FFT não tem isso. E aí a galera vai embora, né? Tipo, não, tô fora. Tem dois personagens mega poderosos no Tático que você consegue de dois jeitos diferentes. Um é se você sempre mata pela frente, que você é honrado, você está lutando em nome da justiça. E tem um ladrãozão fodão lá que você, só se você mata pelas costas, que ele entende que você tá falando do Ogre. Não, Tactics Ogre. É, que você faz o que certo. É preciso pra ganhar. É isso. E se não me engano, esse que você ganha sendo honrado é um daqueles cavaleirões. Daquela ordem do Hokuten lá do Tactics Ogre. Né? Que tem alguns deles, né? Eu esqueci o nome deles agora. Eu só lembro do Canopus, que é o alado, na verdade. É, o Cavaleiro que eu Pegasus. Lembro o nome. É, o Cavaleiro Pegasus. Mas o Tactics Ogre tem esse nível mais rigoroso. No FFT tem só esses dois detalhes que o Arara falou. Ou você tá com a coragem muito baixa ou com a fé muito alta, você vai embora. E é uma mecânica interessante, pelo menos. Eu não lembro agora as implicações do nível de Brave, mas a fé... Quanto maior a sua fé, mais você é propenso a efeitos mágicos ficam mais fortes em você. Então, tipo, a cura fica melhor, mas você também toma mais dano, mas você dá mais dano. Isso. Você se torna um usuário melhor de magia também. Sim. E vice-versa, suas magias também dão mais dano. Mas sim, o do Bravery, especificamente, a implicação mais famosa dele é o Blade Grasp. Porque tem uma habilidade de samurai, que é Blade Grasp, ou Shirahadori. Que é basicamente você. Shirahadori é o melhor. Você segura a espada do cara quando ele vai te atacar com a palma da mão. É aquela coisa famosa, assim, de samurai, que até o One Two Switch tem um minigame de Shirahadori, assim. Uhum. Basicamente o que Blade Grasp faz é, ele pega a tua bravura e bota como evasão em qualquer golpe físico que você toma. Então, o cara vai te dar uma flechada e você tem bravura máxima, que é 95%, então o cara só tem 5% de chance de te acertar na base. Aí você coloca armadura, aí você coloca outros tipos de evasão e o cara nunca vai te acertar na tua vida. E pode chegar a zero. O mínimo é um, na verdade, mas cara, é muito incrível. E aí você bota aquele bando de boneco com Brave alto em batalhas que são com muito foco em desempenho físico, né? Em confronto físico. Eles são invencíveis, cara. É. Eles são literalmente invencíveis. E é uma animação toda bonitinha, né? E tem um barulho. Que, tipo, você fez lá, segurou a lâmina do cara, e é muito maneiro. Sim. E ainda tem outro sistema de compatibilidade por signos. Uhum. Porque tem signos, cada personagem tem um Brave, um Faith e um signo, que são os nossos signos do Zodíaco. E existem compatibilidades de eficácia, né, de ataques e de armas, de magias e tal, entre certos signos. Uhum. E sexo também, na verdade, né? Tipo. Isso. Sim. Tipo, um homem touro dá menos dano em mulheres de escorpião, sei lá. É, o Tengu tem o mesmo signo que eu, ele sabe os mesmos compatibilidades. É câncer e capricórnio, são os bons. É, speedrunner, todos os chefes do jogo também tem signos, então tem acho que um ou dois signos que dão compatibilidade máxima contra eles, então no começo do jogo você dá o seu nome e a sua data de nascimento, e isso define o signo do Hunter, que é o protagonista, e aí, tipo, se você quer vencer o jogo da maneira mais rápida possível, você tem que colocar uma data de nascimento específica pra conseguir o signo certo e tudo mais. Detalhes, né? E dizem que signos é só pra Cavaleiro do Zodíaco. Não é? Não, 50% dos motivos pelos quais existe horóscopo é FFT. Os outros 50%, pra mim, são CDZ. Tirando isso, é o famoso, existem só 12 tipos de pessoas no mundo. Só que tem os ascendentes, né? Tem essas coisas. Mas o sistema de signos... É um sistema bem, na verdade, você pode meio que ignorar ele, porque é um nível de microgerenciamento que o jogo é bem residual. Nem pede, né? Na verdade, você não precisa se tocar muito disso. A não ser que você vá realmente jogar algum speedrun ou algum, por exemplo, tem tem uma versão, eu não lembro o nome agora, acho que chama Insane Difficulty. É um patch que chama Insane Difficulty pro FFT, que ele deixa o jogo muito escroto de difícil. Aí você tem que ter esse nível de comprometimento com o gerenciamento do seu grupo e tal. Que é o chamado 1.3 também, né? É. Ou se você é a galera que curte um lore e gosta de shippar casais, o signo serve pra você ter certeza de que Adrias e Mustafa é shippável. Sim. Porque uma, ela é câncer e ele é capricórnio. Sim. Uma coisa assim. Sim. E aliás, o jogo que o Tengu faz e que eu faço, que a gente coloca o próprio signo, aparentemente, é muito bom nesse sentido, porque o Mustafa e a Adrias são dois aliados muito importantes, ficam compatíveis com você. Então, se você vai curar eles vão te curar, ou qualquer coisa, o efeito fica muito bom. Cara, o quão hardcore você tem que ser pra ter Adrias como waifu, né, cara? Cara, é... Tem que ser muito raiz, assim. Tem que ser muito raiz, cara. Era Holy Knight, aí vira Holy Swordsman. Uhum. Aí é uma dessas aí que tem as habilidades maneiras. Você sabe que a primeira vez que eu joguei o jogo, eu acho que eu joguei o jogo inteiro sem tipo, processar que a Agras é uma mulher. Eu sempre achei que era tipo um homem, tipo um Legolas, assim, né? Cabelo longo, dourado, assim e tal. Mas o boneco, o jeito de falar, sei lá, eu nunca processei assim que é uma mulher. A Reis, por exemplo, eu processo. É a dragoa lá. Entendeu? Ela é uma mulher, beleza. As próprias personagens normais são mulheres, tipo, que você recruta normalmente e tem as classes normais, é o processo, são mulheres também, beleza. Agora, Adrias, por algum motivo, eu passei o jogo inteiro sem tipo, entender, nossa, é uma mulher e tal. Cara, mas eu acho que isso não é raro, eu acho que eu já vi papos assim, e eu fico me perguntando se ela não foi criada pra ser esse meio de caminho, entre você, naturalmente, meio Joana Dark, é de você sabe que é uma mulher ali, mas ela tá toda armadurada e não sei o quê, de modo que ela não tem muitos... Não fica com traços físicos femininos. Além do fato de ser um jogo japonês, onde, portanto, nada necessariamente é o que parece. Isso é fácil, ser. Né? Pois é. E. Não, tem que ver, né? No começo eu achava que a Jora era mulher também, quando na verdade é homem. Né? Originalmente é homem. Tá na irmã do Hanza, mas é homem. Ah, uma Jora, na verdade. Eu ia falar, Jora, mas é a Jora. Oh, meu Deus, tô confuso. É, mas a Jora é meio bison e ele tem. Porque quando você enfrenta o chefe final, que é a última, é meio que o Ajora ali, só que num corpo de mulher, né? Então tem esse detalhe. É o Santo Ajora, tá ligado? Sim. É isso, é o Santo ou Santa Ajora, tá ligado? Quando tá no corpo da irmã do Hanza, fica foda de dizer. Isso. E essa coisa da Agres e de ser um personagem, talvez pareça meio andrógino, que em nenhum momento alguém se refere, a Agres pra falar ela. Então fica uma coisa meio neutra. Porque ela é uma personagem das mais importantes do jogo, mas a história não é sobre ela. Né? Uhum. E ela, de verdade, né? A história é sobre o Hanza e o Delita. Uhum. E você não tem muitos momentos em que aqueles caras que são os teus aliados realmente são extremamente importantes no jogo. Eles aparecem no comecinho de uma missãozinha, você ajuda o cara, ou ele tem algum certo protagonismo ali, ou se ele tiver na batalha específica, ele se pronuncia, mas no geral não é tanto sobre eles, assim. Isso é um ponto discutível em termos do enredo e no desenvolvimento desses personagens. Uhum. Tô vendo umas fanarts da Agres aqui, ela é muito shippável, o Waifu Master. Então, agora é porque ela foi descoberta pelos fazedores de fanart que engostosam mulheres. Mesmo. A própria Meliadu também não é muito... Você não tem feições muito femininas, né? Que é uma outra das personagens femininas específicas do jogo. Mas é porque a Meliadu, ela várias vezes citada como a irmã do fulano. Sim. A Meliadu é muito, cara. Quem. Meliadu é horrível. Tudo bem, ela é tipo a Princesa Isabel, né, do jogo. Não, é assim. Isso. Mas ela é um ser humano desprezível, então você não tem como ver ela com alguma beleza. É, que esse lance daí do desembelezamento, embelezamento e tal, é meio que uma característica do traço do Akihiko Yoshida, né, que o design do jogo. Que na época, ainda mais, ele desenha todo mundo meio igual, mais ou menos, assim, com o mesmo tipo de feição, todo mundo meio gordinho e tal, com a cara redondinha. E sem nariz. É, que é o charme. Que é um charme, eu acho charmoso pra caramba, assim, eu acho muito legal. Eu também. Hoje ele já mudou um pouco mais fácil, se você pegar as coisas que ele fez pro Nier Automata, por exemplo, já é um pouco mais diferente. Bravely Default. Do Bravely Default, já tá bem, você vê que é ele, mas já tá bem diferente. Sim. E o Nier é outro estilo, sim, já. Sim. Mas é outra coisa. É outra coisa que deixa o jogo bem único, eu acho, né? O traço dele, assim. Que diferencia Tactics de Final Fantasy de modo geral. E Valis é um universo dentro de Final Fantasy, né? Porque Final Fantasy não tem conexão entre os jogos, a não ser que tem dois. Um Lightning Returns no título, né? E menos é que tira. Que delícia! Que delícia! E aí mas Tactics 12 e Vagrant Story, eu falei certo o nome do jogo? Sim. Tem. Se passou em Veles, que é um reino universo único. Apesar de que no caso de Vagrant Story, o cara falou que foi um acidente. Então é só fanservice. É, a gente considera que tudo é a mesma coisa. A gente começou a falar de Ivalice aqui, acho que dá pra falar um pouco do contexto histórico, geográfico. Isso serve de introdução pra falar um pouco da história do jogo, que acho que é o mais chamativo, né? O ponto mais convidativo da história. É um jogo que tem uma jogabilidade muito boa pra mim, mas acho que o que pesa mais nele pra mim enquanto jogo e o fato de eu ficar rejogando ele quase todo ano é muito pela história também. Uhum. Ivalice é um reino dividido em 7 territórios, uma península que tem a leste um reino vizinho chamado Ordália. Algumas décadas antes do início do jogo, esse reino de Ordália anexou um território a leste de Ivalice, mas que era um território muito mais identificado com Ivalice. Uns 50 anos depois, a nobreza de Zelmone começou a solicitar ao rei de Ivalice, que na época era um cara chamado Denanda II, que intervisse, eu não sei qual é a conjugação agora, militarmente. Porra, eu realmente não sei qual é a conjugação. Mas que fizesse uma intervenção militar ali no reino, naquela situação. E assim ele fez, e isso começou uma guerra chamada uma Guerra de 50 Anos. Essa guerra foi disparada, e aí lembra muito Primeira Guerra, né? Isso sim, é bem europeu. O rei de Ordai na época, que era um cara chamado Devane III, morreu. E se autoproclamou o herdeiro dele, ele era um cara que não tinha filhos, se autoproclamou o herdeiro do trono, um cara chamado Varói VI. Só que o rei de Ivalice, que é o nosso reino, disse, não, peraí, o rei sou eu, porque eu sou tio do cara que morreu. Então, na verdade, isso aí tudo é meu. E isso dispara a guerra. Só que esse Varói, ele tinha uns parentes que eram reis do reino ao norte, que era uma nação militar chamada Romanda. E aí isso gera um episódio de 50 anos e 2 gerações e meia, troca-se de reis pra caramba, chamada a Guerra dos 50 Anos. Quando tá já mais perto do ponto onde o jogo começa, essa guerra, portanto, já tá mais próxima do fim, ou já tá na metade, o atual rei de Ivalice é um cara chamado Ondoriath Kasha, que é o famoso pau-mandado, e quem governa mesmo é a rainha, esposa dele, que é a rainha Luvéria. Esse cara, ele era muito mal visto politicamente, porque não tinha nenhuma força política, e os dois herdeiros dele, os dois filhos dele, morreram muito, muito pequenos. Então ele tava sem herdeiros, quando ele decide adotar como herdeira dele a meio-irmã dele, que é a princesa Ovelha, que essa é uma personagem de muito destaque no jogo. Ovelha. Que é filha do pai dele. É Ovelha. Que é filha do pai dele com uma outra mulher. E ele adota essa menina como uma herdeira dele possível. Nesse ponto, a esposa dele engravida de novo. E aí tem um terceiro filho. Finalmente, o Ondoriath morre num ponto do jogo. E aí a gente já tá jogando o jogo, etc. Onde esse garoto, filho dele, tem 1 ano. E a própria Ovelha é uma garota de 15 anos. E é isso que gera o jogo que a gente tá jogando. Que é um capítulo chamado de Guerra dos Leões. E não pode ficar mais europeu que isso. É que se você mudar o leão pelas rosas, você tem aí capítulos inteiros da guerra, das guerras europeias. A Guerra de 100 Anos, inclusive. Onde você tem 2 duques, um chamado Lark e outro chamado Gotana. Cada um é de das extremidades de Ivalice. O Lark é da extremidade oeste, que é onde está baseada a família do nosso protagonista. Qual dos dois é o Leão Negro? Qual dos dois é o Leão Branco? Eu acho que o Lark é o Leão Negro e o Gotana é o Leão Branco, uma coisa assim. É, uma coisa assim, né? Se não for, é o inverso. E esse Gultana é o cara do leste. E eles estão brigando pra apadrinhar, cada um deles apadrinhar um desses possíveis herdeiros, o garoto de 1 ano ou a menina de 15 anos, já que nenhum dos dois pode ser o rei de fato. Eles estão, na verdade, guerreando pela regência do reino de Ivalice. Cada um deles é o duque de uma das nações. E a gente tá jogando com o Hansa Beowulf, que é filho de uma família nobre. O pai dele, o Barmanes, foi líder de um dos exércitos de Ivalice nessa guerra de 50 anos, da qual Ivalice se rendeu, no fim das contas, admitiu derrota. Quando o reino de Ordália conseguiu invadir, finalmente, o território de fato de Ivalice, Ivalice se rendeu. E aí, na verdade, vai ter uma nação que está completamente destruída politicamente, porque foi derrotada. Também. Financeiramente, porque os soldados não receberam, daí o Little Money, e porque eles não receberam, todos se desfiliaram dos exércitos do reino e passaram a compor milícias de mercenários e milícias terroristas até. Tem uma célula terrorista que você enfrenta várias vezes no jogo. A equipe Rocket do jogo, que é a Brigada Cadáver. Uhum. Tem um dos melhores nomes possíveis. A tropa morta. Então, a tropa morta. É Death Corps. Da Death Corps é um nome muito melhor. Death Corps. É, a tropa morta. São as tropas da morte. Eu tinha até um coach que eu tinha lembrado disso aí. Acho que é um dos soldados da Death Corps falando, como é que é? Como assim eles são melhores do que a gente? É por causa de nome? É por causa de berço? É, que porra que é significa isso. Cargo? É isso. E tem umas partes muito maneiras desses soldados, cara, que é quando... Aquele cenário que era um deserto. Isso, Sands Red Cellar. Esse episódio é fantástico. Porque no começo estão os caras lá na guarnição, e aí chega um outro e fala: cara, aquele filho dos Beowulf tá vindo aí. Ele: o quê? Tá maluco? Vou ficar aqui, eu não ganho pra isso não. Eu não ganho nada com essa porcaria. Aí o cara tá com o chapéu dele de ladrão. De ladrão no chão. Tá maluco que eu vou ficar aqui. Os caras são muito. Essa cena, o. Qual que é o nome do líder dos bandidos lá? Wigraf. Isso, o Wigraf chega pra ele e fala assim: ô, tá vindo uns soldados aí. Vocês precisam fazer uma emboscada e pegar eles, entendeu? Não, isso, beleza, isso. Mas vai sair caro. Não, não tem problema. A gente paga, vai lá. É, a gente paga o preço usual. Ele disse: não, beleza, tá bom. Aí, tipo, o ladrão tá vendo sempre assim: é a cana, filha de umas putas. Eu tava achando que era uns soldadinhos, né? Do cara jogando o chapéu no chão só pra essa cena. É maravilhoso. Só pra essa cena. É, cara, é muito Seu Madruga. É fantástico. E ele joga o chapéu no chão e fala: porra, tô achando que eu fui de soldado raso, do cara da nobreza aqui, o pai do cara da chefe do exército. Bateu no porra. Cara. É isso. E esse é o mundo onde a gente tá jogando. É um mundo que não tem emprego, embora tenha um sistema de ocupações bem extenso. E a gente tá jogando com o Hansa, e assim que o jogo começa, você é recebido pelo Araslan Durai, que é um historiador já no futuro suficientemente longínquo pra isso ser considerado história. O jogo, ele é uma recontagem da história que aconteceu. Isso. Então, na história, teve um cara chamado Delita, que basicamente ele é o herói dessa guerra, porque ele acabou com a guerra e resolveu todos os problemas do reino. E você tá vendo a história do ponto de vista desse historiador, que é o Araslan Durai, que ele descobriu documentos que contam a verdadeira história. Eles contam realmente o que aconteceu por trás de todos os panos e de que a história não é bem o que a gente viu. A história contada pelos vencedores e tudo mais. Não foi só uma guerra política, exato, né? Tinha muito mais além do que uma guerra política ali acontecendo. E ele tá pensando: ó, eu vou te contar a história. E é nesse ponto onde o Final Fantasy Tactics dá tapas na cara do Final Fantasy X. Eu vou te contar uma história de um outro cara. E ele realmente é o protagonista dessa história. Não é só a história da sacerdotisa vista pelo olho do louro. E eu acho que já no começo ele já fala que o Hansa, nesse ponto da história, já é considerado como herege pela igreja, não é? Isso. Não, ainda logo não. Ele já falou isso. Ele, não, acho que não. Ele tem que não, matar o cara primeiro. Ele tem que matar o padre. Não, entendi. Não, sim. O que acontece é que o Tengu tá falando o seguinte: ele tá falando, teve um outro cara nessa história que é apagado da história por ser considerado um herege, que ele sim foi o verdadeiro herói. Uhum. E esse é o Hansa. Isso já é mesmo logo de nobres. Logo na. Não. Porque eu sou um filho da. Isso. Porque você não acredita em Deus. Por Delita. Porque o Delita, ele tem toda aquela história de era um cara que veio do lixo, ele era de família comum, ele era uma família suzerana da família Beowulf, que é a família do Hansa. E ele resolveu os problemas do reino e tralá. E essa é aquela linda história arturiana que todo mundo quer ler nos livros, né? Do cara que veio de baixo e tirou a espada da pedra e virou rei. Ele era conveniente até nisso. E ele tá contando. É, e ele tá contando uma história, não, mas não foi bem assim. Eu gosto mais dos contos que sai a mulher do lago e fala: toma essa porra aqui. Toma essa espada. Não, mas isso não acontece, não. Isso é só quando ele devolve a espada. Isso. Não, tem várias versões do conto do rei Arthur. Tem uma versão, se não me engano, a versão do Bruma de Avalon, ela dá a espada pra ele do lago. Não. Ele tira da pedra. É, primeiro ele tira da pedra, aí ele joga no lago e a mãe devolve. Ele vai buscar a espada da pedra porque a primeira espada que ele tira foi o irmão dele no duelo. Em Monty Python e o Cálice Sagrado, ela dá a espada do lago. Porque o cara fala: é a melhor versão. Se uma franga úmida jogou uma cimitarra em mim, você acha que eu posso me declarar rei? Então. Os altos. E claramente, Monty Python é candidato à melhor versão. Então vamos considerar. Mas é sério, tem várias versões diferentes. Tem versão que não tem pedra nenhuma. Nada, tem mais mil versões. Eu vi um documentário no Discovery Channel, agora que a gente entrou naquele momento de falar sobre outro assunto. Tem um documentário no Discovery Channel que é o cara que foi procurar na Irlanda o trono. O túmulo do verdadeiro rei Arthur. E falou: nossa, lendas arturianas conjuntam várias lendas da Britânia e que apontam pra esse rei aqui. E aí o cara foi lá, tipo, a verdade sobre o rei Arthur. Mas é foda das lendas arturianas porque elas são o primeiro exemplo de tradução que caga tudo, creio eu, em Cara, o primeiro exemplo de tradução que cagatura é da Bíblia, né? Não, sim, mas assim, é mais moderno, eu diria. De história ah, okay. Mudar tudo e de personagens serem criados porque alguém traduziu o nome deles errado. Entendi. O que nos leva para Final Fantasy Tactics de volta, né? É. Porra, sim, sim. Tradução que muda tudo. É. Mas eu gosto de Final Fantasy Tactics porque ele é um ótimo jogo pra você dar pra aquele teu primo de 15 anos. Porque é isso, ele é isso. Começa o jogo no mesmo ponto que o Ramza começa o jogo. Que ele é aquele jovem idealista, que ele vê as injustiças do mundo e ele quer resolver. E ele tem que resolver da maneira mais óbvia possível e dá tudo errado. Incluindo claro. Uma garota inocente morrendo numa explosão e tudo mais. E aí, sim. Tipo... Ele percebe, não, eu não posso lutar contra os bandidos. Eu tenho que lutar contra o sistema político que tá tudo errado. E aí ele vai lutar contra o sistema político tudo errado e percebe que o buraco é mais fundo. E aí ele percebe, nossa, tá a igreja que entrou por trás de tudo. E eles que estão manipulando o sistema político que estão criando esses bandidos. E ele enfrenta a igreja e ele percebe que o buraco é mais embaixo ainda. Porque tem uns demônios que estão manipulando a igreja, que estão manipulando os bandidos. Então, é um choque bastante político, bastante interessante pra você dar pra uma adolescente assim nessa época. É isso, eu tenho que dar pra Rafael jogar na época certa. Quando você joga esse jogo com 12, 13 anos, você fica, caraca, essa é a grande história do mundo, cara. E ainda mais na nossa geração, né, que tem negócio de Zodíaco no meio, afinal, a história te é apresentada como a saga dos bravos do Zodíaco, ainda tem isso, né? Quando sim. Você vê a abertura do jogo lá e... fala dos bravos do Zodíaco. É isso. São os Yusha do Zodíaco que são apresentados ali no jogo, né, e ainda tem esse detalhe, né? E é interessante como o Delita e o Ramos, eles basicamente foram criados como irmãos desde pequeno. Eles são irmãos de criação, basicamente. É muito fácil você hoje fazer paralelo disso com Game of Thrones, que é uma história que já tá mais conhecida e tem muitos elementos parecidos. Então sim. Você pode pensar no Delita como sendo aquele Greyjoy que era criado pelos Stark, por exemplo. Isso. É interessante você ver que, tipo, o Delita, por ele ser pobre, ele já viveu essa realidade faz muito tempo, muito antes do Ramza. E quando o Ramza fica chocado pela primeira vez com a crueldade que a nobreza faz e tudo mais, o Delita já tá percebendo isso faz muito tempo. E ele já fala, ele já tá vivendo isso na pele há muito tempo. Você não vai resolver isso batendo de frente com esses caras. Você não vai resolver isso com conflito do lado de fora. Você tá perdendo o seu tempo. O único jeito de você resolver isso é mudando por dentro. Deus, né? E ele já percebe há muito tempo que não dá pra você resolver isso de frente. E que o único jeito de você resolver isso mesmo é por dentro. Então, eles seguem caminhos de diferentes. O Ramza, ele acaba virando um mercenário e o Ramza some do mundo, assim. E os poucos vislumbres que você tem da história do Delita é ele tomando um caminho completamente diferente do Ramza e galgando posições de uma maneira completamente diferente. E a eventualmente... ideia dele é virar nobre. Exato. A ideia dele é acabar com o conflito da maneira dele. Eu tinha feito um comparativo muito bom outro dia conversando com um amigo que é meio como se fosse Kenshiro e Raul, cara. O Kenshiro é aquele cara que ele quer resolver a injustiça batendo de frente e batendo em um bandido de cada vez até resolver todo o problema da criminalidade do mundo. Nem que tipo, tome a vida. Curar o mundo um por vez. E o Raul é o cara que fala assim, não, você é tão poderoso que os bandidos vão trabalhar pra mim, eu vou manter eles em xeque e vou controlar eles. E vou impor ordem no mundo, do meu jeito, sabe? Por exemplo, aquela história, aquele mangá Sanctuary que a Conrad chegou a lançar aqui, mas nunca terminou. O plot inicial é esse, são dois amigos de infância, que eles falam, cara, o mundo tá podre. É um tiro advogado. O mundo tá podre. Não, é um bandido e assim, um advogado. É, um vira político e o outro vira Yakuza. E aí eles falam, cara, só tem um jeito da gente consertar esse mundo governado por velhos. É a gente controlar o mundo. E tem dois poderes no mundo, o que tá na superfície e o que tá embaixo. Aí um vira político e o outro vira Yakuza. E eles vão resolver, mas aí eles são aliados, né? Ah. E o próprio Tactics Ogre ainda é um pouco isso, porque são três personagens principais, né? O protagonista, que não tem nome, que depois vira Denin, com a irmã, e tem um terceiro personagem que é Joyce. Não, Joy é no Suikoden. Não lembro. Mas aí, qualquer que seja o caminho que você no Tactics Ogre toma, e você pode tomar dois caminhos bem drasticamente diferentes, o Vice, é Vice o nome do cara, o Vice vai tomar o oposto ao seu. E ele resgata isso no FFT, fazendo essa justa posição aí entre Ramza e Delita, sendo que o Ramza era o nobre que decidiu abdicar a nobreza. Porque falar, a nobreza não resolve nada. E o Delita é o cara que é o plebeu e que diz, só no ponto mais alto da sociedade é que eu realmente vou conseguir fazer a diferença de alguma coisa aqui. Uhum. Né, e tem esses dois detalhes. E tudo isso acontece, enfim, num ponto muito específico. O primeiro capítulo do jogo, onde os dois ainda são estão lá lado a lado, né, como amigos de infância de fato, lutando juntos, que vai desencadear no segundo capítulo, que começa pela primeira coisa que você faz no jogo, que é o Hansa já mercenário, lutando ao lado do Gagarion, que era um outro desses comandantes dos exércitos na guerra, sendo que o Gagarion foi um cara que virou mercenário porque foi um dos caras que entrou no, na base do Little Money, né, ficou uhum. com dívida lá, virou credor. Começou a vender serviços. E aí começou a vender serviços, né? Então é interessante quando você começa nesse ponto do jogo, porque no segundo capítulo, o Hans ainda é um cara novo. Ele deve ter passado alguns meses, o primeiro e o segundo capítulo, onde no primeiro capítulo você tem a formação daqueles cadetes, onde o Hans e o Delita se enquadram, e rapidamente uma leve ascensão deles por se destacarem, e eles recebem... Eu pelo menos sempre enxerguei como eles estão comandando uma unidade. É. Né? O Hans é o líder por ser o mob, e o Delita é o braço direito dele, e depois entra o Argus também, junto com eles, e você comanda aquela unidade até o capítulo derradeiro, né, o momento derradeiro desse primeiro capítulo, que é a morte da Teta, né? Uhum. É, que é a irmã do Delita, que ela tava lá sempre, tipo, tinha o Hansa, aí tinha o Delita e a Teta, ficavam, tipo, eles brincavam juntos e não sei o que, tinha alguma coisa. Tinha a Alma também, que era irmã do Hansa. A Alma, né, irmã do Hansa, tipo, ah, não, é porque os outros nobre... irmãos do Hansa são exemplos bons de gente horrível do mundo também. São mais velhos, não, sim. um não, o Zalbag é tranquilo, o Zalbag, ele... Era o irmão do meio, né? Dos três homens. O pai do Hansa teve 4 filhos, 3 filhos homens e a filha mais nova. Sendo que o Hansa e a Alma já são filhos de uma segunda mulher. E os dois mais velhos são bem mais velhos, o Dicedarg e o Zalbag, que são filhos de uma primeira mulher. Esse Dicedarg é um cara que, seguindo a tradição, vai pra igreja. Ele é um cara. Não exatamente da igreja, mas ele é um cara da papelada. O segundo filho é um guerreiro, que é o Zalbag. E esse vai tranquilão, ele é o irmão, assim. Não achei tão tranquilão, não. É, o Zalbag. O crime dele é ser inocente, às vezes. Tipo, o Zalbag. É ser manipulado pelo irmão mais velho, sabe? Sim, é basicamente isso. É, ele compra muito fácil que o irmão dele vende. Sim, mas é o anique dele, cara. Você confiar no seu irmão. Tinha essa relação que o Delita e a irmã eram amigos do Hansa e da irmã, apesar de ter essa divisão social entre eles e tal, tipo, sempre, não, vocês são peasants, mas a gente é amigo mesmo assim, não sei o quê. Apesar de ter preconceito por parte dos irmãos do Hansa, né? Sempre rolou esse preconceito de ralé da parte deles. E aí tem um impacto, porque em certo ponto os bandidos sequestram a irmã do Delita e tem uma missão pra você ir lá matar os bandidos e tentar salvar ela. Só que aí o Argus... O filho da puta supremo? Não, ficou lá e falou, não, a gente veio aqui pra matar bandido, foda-se sua irmã, mas de tudo foda-se. E aí o Delita fica meio transtornado, assim, ele fica levemente incomodado com os eventos que se aconteceram, porque antes de mandar tudo, eles explodem lá a base dos bandidos, só que o Argus dá um tiro de besta no peito da irmã do Delita, né? E ele não usava besta até então, né? Ele usava a espada, né? Ele era guerreiro de combate corpo a corpo, né? E esse Argus, ele é de uma família que meio que tá decadente, né? Sim. Os Sadalfas, eles eram uma empresa meio decadência, e o cara tá naquela de não, eu vou levar meu nome da minha família de volta ao topo, não sei o quê, e é um completo desvairado, né? Sim. E aí rola tipo, o momento que dá o snap, assim, tipo, é o Gohan vendo o Android 16 morrer, tá ligado? É isso. E aí, olha a merda desse mundo, né, cara? É, e aí ali o Delita... É o Majin Buu vendo o cachorro dele morrer. Tipo isso. E ali a coisa vai pro caralho definitivamente, assim. Ali, tipo, é ali que o Delita e o Hansa se dividem pra nunca mais voltar, porque ele tá puto, ele culpa o Hansa de certa forma. Ele culpa a nobreza inteira, ele acha o Hansa parte, né? Sim. E aí eles se dividem e acaba o primeiro ato do jogo, acaba ali, né? Que é o The Major, né? O mensageiro, né? O Major é tipo os pobres, né? Os miseráveis. Ah, é os miseráveis, isso. É verdade. E é interessante que passa tanto tempo. E tem o desenvolvimento de personagem tão que até o sprite do Gamza muda do primeiro segundo ato. Ele deixa de usar aquela roupinha embolada de nobre e começa a tomar roupa mais de mercenário, assim, ele fica com. Usa um armadurão de guerreiro, né? E aí o segundo capítulo é o manipulador e manipulado, né? Uma parada assim. The manipulator and the subservient. Que é quando o Hanza realmente começa a virar um personagem importante para a sociedade de Ivalice, né? Ele deixa de ser só o filho do Barbanes e termina o capítulo sendo o herege. Que existe toda uma mecânica na Guerra dos Leões que é, o príncipe Larg, que é irmão da rainha, tá defendendo o garoto de um ano pra ele ser regente com a irmã. A irmã é a Cersei, né? Pra quem conhece Game of Thrones aí, a rainha que não aparece, ela é bem isso. E no enquanto o outro duque, que é o Boltana, ele fala, não, eu vou defender então a menina. Só que a menina não está geograficamente perto dele, então ele precisa sequestrar a menina. E essa história começa ele mandando os guerreiros dele irem sequestrar essa princesa velha, e o líder desses guerreiros é o Delita. E aí o Delita consegue invadir a região oeste lá onde eles estavam e leva a princesa velha embora. E isso dá o pontapé, né, pra história. A primeira batalha termina com o Hanza vendo o Delita, fazendo isso e fala, peraí, é o Delita? E aí você tem todo o primeiro capítulo em flashback, falando, não, esse é o Delita, esse é o Hanza e essa é a história deles dois. E segundo capítulo vai se locomover com essa busca pela princesa Ovelha, e aí o Hanza, aos poucos, vai se aliando... Eu acostumar com o nome dessa princesa, cara. Uhum. Pode chamar de Ovelha, não tem problema. Ela é nem Ovelha, nem Velha. Ela é Ovelha. Não... Ela é Ovelha. É aquele pô na frente, não, né, que é o nome de uma mulher. Não, porque não tem LH aí, porra. Pensa que é ovelha, ô PH, de repente... Ovelha, né? Beleza. Esse é o nome que cada um pronuncia do seu jeito, né? Não tem muito o que fazer. E existe uma descoberta, né, nesse ínterim, por parte do Hanza e da equipe dele, que toda essa guerra dos leões, na verdade, é uma grande manipulação da igreja para poder fazer com que os chamados Lucavi, que são demônios das profundezas, possam voltar à Terra e dominar a Ivalice. E se você tiver uma sociedade completamente enfraquecida e completamente devastada por uma guerra civil, mais ainda do que a outra guerra que já aconteceu, isso aparentemente fica mais fácil, né? Afinal, uhum, demônios se alimentam de miséria. Uhum. E que o grande herói da... Que, tipo, tem a lenda dessas 12 feras, que são os 12 bravos do Zodíaco, e tem o Saint Ezra, que era o líder deles. E você descobre que, na verdade, ele é tudo contrário, ele não é santo como ele era um monstro. É como se Jesus e os apóstolos. Também. Jesus e os apóstolos eram, na verdade, todos demônios, né? É fundamentalmente isso, né? A leitura que o jogo faz, né? Ou então que Jesus Cristo, na verdade, era Gengis Khan. Ok, é bem por aí. É porque Ajor, na verdade, que é o grande Messias, e os 12 apóstolos dele, né? Que são esses 12 bravos aí, eles, na verdade, eram todos capetas e que tocaram terror, né? E tem, na verdade, tem duas versões da história. O próprio jogo já apresenta duas versões da história. A versão mais mágica da coisa e uma outra versão mais pé no chão. Se você for ler lá os documentos do Alaslan, tem mais de uma versão pra essa história do Ajora e das pedras. Então o próprio jogo ele vai te dando assim Velho e Novo Testamento sobre as coisas. E se você perder um tempo lá lendo aqueles escritos lá, é bem bizarro. Tem muita coisa descrita ali. Acho que é um jogo. Eu acho que Final Fantasy Tactics mais coisa pra você ler de descrição do que Dark Souls, assim, por exemplo. Cara, é bem interessante. Eu acho que sim. Tem muita coisa pra ler. Porque tem perfil de cada personagem e o perfil vai mudando conforme a história avança. A cada um dos capítulos você tem mais coisas sobre os personagens ali. E você consegue montar o lore pelas descrições de personagens que às vezes nem apareceram no jogo. Essa rainha, por exemplo, você não vê a cara dela, só vê o avatar dela. Mas ela não aparece de fato. E tem lá capítulos que estão contando a história delas e montando a história em cima disso, né? Nesse ponto é muito parecido com Game of Thrones, que é a história da moda hoje. Às vezes você vai contando a história do mundo através de olhos de pessoas que nem apareceram. E você vai descobrindo isso. E o ponto de virada do Hanza, essa coisa do herege, né, se dá justamente porque ele enfrenta e mata o primeiro desses demônios, que calhou de ser o vice-líder da igreja toda, que era esse cardeal, a princípio Draclau, na primeira versão, Alphonse Draclau, e depois vira Delacroix. Eu prefiro Draclau, nesse caso. É mais bonito. Lá, lembra Drácula? Sei lá, o negócio é Delacroix, é da cruz, né? É só pra ser mais cretino, com o fato de ser é verdade. Da igreja. Okay. E ele é o primeiro desses Lucavi, que eu agora não lembro qual é o signo, mas é esse que o Arara comentou no começo, que era Quaklen, quando a gente jogou no PlayStation, e agora ele é Cuchulain, que é uma coisa meio irlandesa, celta, né? O maior herói da mitologia celta. Ele é o escorpião. E eu tá ligado, só a questão dos leões, o Goltan é o leão preto e o Larg é o leão branco. Beleza. Sendo que Larg, a princípio, era pra ser o leão que o Hanza deveria defender, né? Que é onde tava geograficamente situada a família dele. Uhum. A princípio, né? A princípio. E aí entra esse terceiro viés, né, que é o viés o social. Bom, o social e o político são um só, e entra esse viés religioso na história, com muita força nesse segundo capítulo, quando você descobre que, na verdade, o seu grande inimigo é a igreja, e não simplesmente uma guerra civil. A guerra civil, na verdade, é um mero detalhe na história desse mundo. E o grande problema é que a igreja está reunindo as pedras zodiacais, né, essas gemas zodiacais, para despertar esses demônios e tomar o reino, né? Tomar a Ivalice, a princípio Ivalice. É, as pedras zodiacais entram e os caras do seu time tem uma, que é o Mustadio. O próprio Mustadio, né? Que é, olha aí, que boneco incrível, que homem. Ele é incrível. Ele é incrível, cara. Ele e o pai dele. Eu queria que tivesse uma versão do Final Fantasy Tactics durante a Guerra dos 50 Anos e que fizesse um retcon pro Bezradio, que é o pai do Mustadio, ter sido um aliado do Barbano e você jogar com todo mundo e ser incrível. E ter só os fodões ali. Mas enfim, isso nunca vai acontecer. E esse desenvolvimento da história segue, né, com esse viés mais religioso a partir daí. Nessa linha reta meio final do jogo, tem uma das lutas mais filhas da puta sei lá, da história do RPG, que é contra o Wiggraf. Sim. Que é uma luta em duas partes, em que a primeira parte é uma batalha normal com a sua tropa, não sei o quê. E ela já emenda em outra, que é um X1 do Hansa contra o Wiggraf. Cara, quem pensou que essa luta fosse ser uma boa ideia? Cara, assim? Ela é uma parte que quebra um pouco o jogo. Porque você, assim, essa luta mata runs, porque, tipo, se você não souber o que tá acontecendo, você vai salvar antes dela. Se você salvar antes dela e você não conseguir passar, você não vai conseguir passar nunca dela. Sim. Porque é um X1 difícil e você pode muito bem ficar encurralado nela, porque é muito embaçado você, sei lá, você não tem outras pessoas pra ajudar o Hansa nessa luta, só você contra o cara. E ele é muito forte. Ele é muito forte. Se o Hansa não tá preparado pra enfrentar alguém, se ele tá com uma role de suporte, por exemplo, tipo uma água, coisa assim, você não consegue matar. Ele tá fudido. Uma vantagem é que as batalhas aleatórias que você tem no jogo, elas escalam de nível junto com você. Então, se você for nível 99, eles vão ser nível 99. Mas as batalhas da história, pelo menos, elas não têm esse nível. São prefixadas. Então, se não me engano, o Wiggraf nesse ponto é nível 35. Uma coisa assim. E você facilmente chega lá no 29. Então, se você grindou bastante, geralmente mesmo assim não é tanto problema. Mas o problema é se você salva em cima sempre do seu save. Aí você esse é o problema. O grande pecado é esse, é você ter feito sempre um save. Você não pensa em fazer um segundo save, porque até então você não sabe que vai. Isso acontece mais de uma vez no jogo, tá? Até, inclusive, quando você entra na biblioteca no final, mais perto do final, a biblioteca da igreja, isso acontece de novo. Só que, primeiro, você já aprendeu que o jogo pode te sacanear nesse sentido. Eu acho que essa é a grande falha do jogo, tá? Essa batalha do Wiggraf. Ela gera umas narrativas emergentes pro jogador incríveis, porque cada vitória, cada run que você faz, cada vitória sobre o Wiggraf ali é meio que um campeonato que você ganhou. Essa e o X1 contra o Gafgaron, dentro da fortaleza. É que essa do Gafgaron tem formas de quebrar muito fácil. Por exemplo, bota um Chocobo preto, quebrou a batalha. Você faz o Chocobo voar pra dentro e fica o Chocobo e o Hansa. Ou leva um cara com o Chocobo pra dentro. Tem muitas formas de quebrar ela. Se você tiver matemático em toda essa parte, é muito fácil quebrar essa batalha. Mas o do Wiggraf, não. Eu gosto muito da batalha onde o Gafgaron te trai. Então você vai entrar na batalha lá, o Gafgaron, ele tem as habilidades muito fortes de espada, né? Então geralmente ele e o Hansa, eles são... Você se concentra mais, bota o melhor equipamento e tal. Chega uma batalha e ele te trai. E ele tá equipado com tudo que você deixou, então ele tá super forte. Sim. E tal. Mas você sabe disso. Tira a espada dele, acabou ele. Você tira espada e armadura, tudo. Ele entra peladinho e fala assim: ah, eu vou te trair, mas. Ô, droga. Epa, eu só posso dar socos. Porque as técnicas do Gafgaron e desses personagens específicos que são ativadas pela arma, né? Então a gente tem que usar a espada. E sem a espada, ele não faz a apelação suprema dele, que é a Night Sword, que é a espada vampira, né? Que ele dá dano e recupera a vida, que é o que quebra ele. Espada noctiva, cara. Eu acho legal que tem um design feito depois disso, em que o personagem vai ter algum momento relevante no roteiro desse, de trair ou coisa, você não pode mexer nos equipamentos dele. Ele fala assim, ele não pode fazer nada. Já sabe que vem, né? Alguma coisa, né? Mas se é um personagem que aparentemente é totalmente normal, sabe? É outra história, assim. Uma coisa que você pode fazer pra se enganar é esquecer quando é que ele vai te trair. Eu não lembro mais, por exemplo, se eu jogar agora, eu vou... Ih, agora que ele vai me trair. E ele vai estar lá com a porcaria da espada e vai... Cara, não quero nem saber. eu sei que é numa cachoeira, cara. Então toda vez que a gente vai entrar numa cachoeira, simplesmente tira tudo. Né? Aquela Zirekili, eu acho que é aquela cena clássica que tá na ponte, o Deli tá com a ovelha. Tem esses momentos de quebra, né, da narrativa do jogo, né? Mas tem esses momentos ímpares, assim, como, por exemplo, a vitória sobre o Wiggraf, que cada run que você faça... Por exemplo, eu hoje, quando jogar, eu não tô mais pilhado de fazer grind, eu quero ir jogando a história, né? Então sempre chega no Igraf com menos nível do que ele. Mas você pode chegar no Igraf de uma forma assim, por exemplo, eu já tenho o lanceiro, e lanceiro é um jeito de quebrar um pouquinho aquela batalha, você vai dar jump no cara e ele vai ficar um turno sem poder te atacar. E aí uma hora sim, dependendo do jump, você fica mais turnos fora, né? Isso, né? E portanto dá mais dano nele. Tudo bem que às vezes você pode não acertar ele, né? Que é só ele sair do lugar. Mas como a batalha é um contra um, um jump que não seja muito audacioso seu, sempre vai ser na hora. Porque aí o jogo se autorregula. Ele faz as coisas serem mais rápidas. Então o jump vai durar menos, você vai dar jump nele. Ou então você sempre colocar potion no Hanza, deixar só X potion, que vai recuperar 150. Então, assim, você vai aprendendo com o jogo, né? Mas você apanha muito. E essa coisa de você salvar antes é que quebra. Isso aí é falha de game design. Podiam te avisar, cara. Que, tipo, você vai entrar num ponto de fodelança. É. Eu vou te foder agora. Eu tô fazendo isso aí, até, né? Na verdade, hoje em dia. Eu acho que eles deviam dizer o seguinte: eles não deviam deixar você salvar entre uma batalha e outra, acabou. Simplesmente. É melhor você poder isso. Enfrentar a primeira batalha tudo de novo e perder no finalzinho ali, do que, tipo, você acabar com a run inteira. Era só não deixar salvar também. É isso. Porque elas não são exatamente difíceis, aquelas primeiras ali. Elas são talvez demoradas, né? Eu acho que algumas dessas assim que tem várias em seguida, a única que eu lembro de ser mais difícil é quando você vai enfrentar o Geth Garion naquela praça de execução, que eu não lembro mais o nome. Ah, é verdade. E que o executor era o Geth Garion disfarçado. E ali é um pouquinho chato. É difícil mesmo. É. Agora, assim, outras lutas que são pontualmente difíceis ao longo do jogo, por estar no começo ou por você ainda estar aprendendo, não são assim sequenciais, tipo Torter Trade City, que tem aquele bando de arqueiro no teto, chato pra cacete. Caralho. Ela é difícil e é na chuva, embora isso não influencie, mas é bonito ser chovendo. É porque deixa mais dramático. Mas ela é no começo do jogo, então você tem uma tendência ainda a apanhar. E arqueiro no começo é muito OP, porque você não tem arqueiro e o cara tá lá com arco de verdade. Não é nem besta, que é uma coisa mais fraca no jogo. Quer dizer, dependendo do ponto, né? E o cara tá lá com tacando flecha e cheio de mago, dando fogo. E você lá com o seu escudeiro e químico. Ai, meu Deus! Vamos recuperar 30 de HP, eu vou morrer! E tem esses momentos OPzinhos, assim. Eu só fico chateado, né? Entre aspas, chateado, né? De alguns cenários não poderem depois ser reutilizados como batalha aleatória, o que faz todo sentido. Teve uma porrada ali na cidade, não vai ter toda hora. Mas de não ter um modo de jogo, e o PSP tentou fazer, mas fez errado. A versão de PSP tem um modo chamado Rendezvous, que é o co-op, onde você, em vários cenários, enfrenta várias unidades bem difíceis, inclusive os bravos, mas só co-op. Então, por exemplo, agora nas versões de Android e iOS até tiraram, porque não tem mais co-op. E aí você tem que recorrer realmente a coisas como o Insane Difficulty, né, o 1.3, coisas de fãs pra poder ter essa re-experiência. Porque a própria jogo, a campanha principal, a tal história, a partir de certo ponto, lá do terceiro alto, até depois dessa batalha do Igraf, o jogo fica fácil, fica bem fácil, na verdade. Você já tem um monte de boneco forte, né? Porque aí quando o Orlando, o Thunder God Seed, quando ele entra pro teu grupo, cara, você deixa ele fazendo tudo e senta e fica esperando a luta acabar, tá ligado? As dificuldades têm que ser autoimpostas, é tipo, não vou usar o Orlando. Não, você precisa ter Orlando e Agrias, né? Porque, assim, o OP Plus, o OP mais do Orlando é que é escudo da Reis automático. Então ele já entra, tipo, ah, eu tô rápido pra cacete, eu vou enfiar a porrada. Mas assim, a Agrias é apelona já. O próprio Mustadio, se você for um cara que se compromete a carar um pouquinho no jogo e achar alguma pistola mágica, o próprio Mustadio fica apelão. Se ficar com aquelas pistolas mágicas, né? Dando tiro no joelho, né, da galera. Você pode chegar com um dois cenários chamado Galaxy Stop. Que boneco, cara. Esse boneco, eu sou muito triste dele não ficar com a gente, cara. O Orlando Urai, que é o... Eu nunca entendi se ele é genro ou filho adotivo do Orlando, porque cada tradução diz uma coisa e eu não sei qual é a certa. Mas ele é alguma coisa do Orlando. Ou é filho adotivo ou é genro. E eu não sei. Sei lá, acho que ele é membro do clero, então ele não pode ser genro. Faz sentido, não precisa. Ele é um protegido, né? Na Wikipédia diz que ele é adotado. Adotado, né? Porque na primeira versão de PlayStation fala My Father-in-Law. É tipo... Nossa, né? Geralmente é soco, né? E na versão traduzida do PSP, o cara que sobe vira Celestial Stasis. Caraca! Mas, hein? Eu gosto dos dois. Celestial! Eu imagino o Sad James dublado gritando as duas coisas. Então, sim, eu acho que cabem. As duas funcionam, sim. Caralho, agora que eu vi o job do Orlando Sword Saints. Na primeira versão ele era All Swordsman. É tipo espadachim da porra toda. Tipo, é porque tipo, tem três ou quatro tipos de espadachim. Sim, sim. Tem o da Agrias, o Capgaryon. Eles têm skills diferentes. E o All Swordsman, ele usa tem todos. Tudo. Tem o da Meliadu também, que é o Templário, né? Então tem o Holly, o Dark e o Templário. E aí, junto os três... Eu não sei se a Meliadu é exatamente Templário, o nome, mas as táticas são iguais às do irmão, que é Templário. E aí tem a junção de todos, que é o espadachim da toda. Ele tem tudo. O espadachim do todo. A Meliadu é Divine Knight. Ah, é Divine Knight. E que são técnicas de quebra, são técnicas de cara, cavaleiro. Cara, é muita classe, moleque. Eu tô muito perdido nesse mundo. Cara, não, você não tá entendendo. Tem uns NPCs que de vez em quando entram pra lutar com você ou te enfrentar. Que tem as próprias classes, tá? Tem o Elmdor, que é o Marquês, né? Que ele tem uma outra classe específica dele, que é tipo cavaleiro de não sei o que também, que são outras habilidades. E depois ele ainda vira vampiro. E aí é uma outra classe. Tem classe princesa. Os próprios irmãos lá, qual que é o nome dos dois irmãozinhos? Da que é Heaven Knight e o Hell Knight? Da Stark e Salva. Ah, sim. A Rafa e outro moleque. É isso. Rafa Malak. E Malak, isso. É. A Rafa é a Sky Seer e o outro é o Nether Seer, ou Heaven Knight e Hell Knight. Eu acho que não existe um job em nenhum Final Fantasy que não tenha sido representado nesse jogo aí. Ou nenhum jogo do mundo. Ah, tem um cara que é astrólogo, não é? É o próprio Oran. É isso. O Oran é astrólogo. É, depois vira Stargazer. Pra você ter uma ideia, a Alma, ela tem a classe princesa. A Ovelha. Mas a Alma tem uma dela também, que é tipo sacerdotisa. É Priestess, é isso mesmo, é isso. Cada um ela tem é bem uma OP classe também. Específica. Se fosse jogável, seria bem OP. Se fosse jogável, porque ela tem última, né? Ah, não, sim. Ela pode aprender última, na verdade. Última é um capítulo interessante desse jogo, né? Pra você aprender o último, você tem que tomar o último. E tem alguns pontos específicos onde você pode tomar o último. Sobreviver a última. Você pode tomar da Célia e da Lete, né? Que são as braceletes, né? As mulheres da Celeste. E você tem o... No final do jogo, né? A última, te manda a última, né? Esse que o Yuri mandou agora, o Arara mandou agora, é o Fúnebres, né? O sumo sacerdote. O job dele é High Confessor. Caramba. O Alto Confessor. Ele nem tem cara de vilão, né? E ele é o vilãozão do jogo, né? É porque você não vê ele também, né? Verdade é essa. Uhum. E ele é um velhinho, muito velhinho. Nossa, que triste. A classe da teta é Commoner. É Commoner. Tadinha. Até nisso ela se esforça. Manda Delita. E mesmo as classes convencionais, né? O escudeiro do Delita e do Hans é diferente. Eles aprendem coisas diferenciadas, né? Tem umas Guts e El. Tem aquela Scream do Hansa, que é aquele dá mais um em tudo, que é uma apelação do cacete também. O Hansa pra ser mais apelão é o Kaioken, né, cara? Ele usa Kaioken. O Hansa pra ser mais apelão só se ele tivesse as habilidades lá da Agrias ou do Orlando, pra ele ser mais apelão do que ele é, naturalmente. Porque ele, o Squire dele pode usar todas as armas de cavaleiro, desde que o escudeiro normal não pode. Ele pode equipar Chaos Blade, Excalibur, como escudeiro. E um escudeiro normal não poderia, no princípio. Ele é bem OP. O escudeiro dele é bem OP. E acho que como o Tengu falou, os capítulos 3 e 4, as batalhas tendem a ficar bem fáceis, porque você já aprendeu, e você já tem muita classe apelona, e você já tem lanceiro e ninja, que são muito quebrados, razoavelmente quebrados. Ninja dá muito coisas. Distância não existe pra ele. É. Monge, quando tá muito forte, é bem quebrado. E ele deixa de tomar dano, né? Se tomar, não importa. Monge também tem aquele golpe que você dá aquele golpe em linha reta, né? Que isso, vai tomar a cenário inteiro. Wave Fist. É o Wave Fist. Que é o qual Wave de Terry Bogard, basicamente. Que tem uma animaçãozinha muito bonitinha, que é o. Tem uns efeitos sonoros muito bons desse jogo pra você sentir o impacto das coisas. Monge é muito apelão, ninja é muito apelão, porque ataca duas vezes. E lanceiro tem um alcance longo, né? É uma classe bem tanque. E que é muito forte, então o jogo fica bem fácil. Tem licença por 3 turnos, eu vou voar que alguém vai morrer. Tem um ponto interessante que os stats do seu personagem eles sobem de acordo com a job que ele tá usando no momento que ele ganha um level up. Então, se ele tem um level up com ninja, por exemplo, ele ganha bastante speed. E se ele tem com samurai, ele ganha bastante força, por aí vai. O speed base do boneco, do personagem. Quando você dá level up, você ganha um pouquinho de speed, um pouquinho de força e tudo mais, dependendo do job que você tem. tem um growth diferente. E tem algumas tracks no jogo, em algumas fases específicas, que fazem você perder um nível. Você perde de acordo com o job que você tá também. Então, caramba, uma maneira de você farmar o teu personagem além do nível 99 é você, por exemplo, eu tinha uma equipe que era só de ninjas, eu fazia todo ele chegar até 99, aí eu ia pra essa fase e ficava fazendo pisar na trap. Pisando no espinho. Isso, só que usando a classe de bardo, porque a classe de bardo é que tem menor, o menor crescimento de stats, então tem menor redução também. Então eu posso subir em tudo com um ninja e perder tudo com um bardo. E aí depois chegou uma hora que ele tava com uma velocidade absurda, né? Porque eles subiram de nível várias vezes. Então eles entraram na batalha como um ninja e agiam duas vezes, cada um dos personagens. Sim. Antes que qualquer um dos inimigos agisse, era muito divertido. Isso, caralho, isso é sempre o Arara. Char, tá ligado? Três vezes mais rápido. Esse é o Arara, sempre indo na matemática do jogo pra quebrar mais o jogo o máximo possível. Cara, se você realmente gosta disso, tem um documento no Game Effect, todas as mecânicas, todas as fórmulas, é alguma coisa muito bonita, cara. Esse é um jogo muito bonito. Você vê a Matrix, tá ligado? Você sabe como quebrar tudo. Eu queria ser um dos caras mais empolgados em ficar programando domingo de manhã pra, sei lá, começar a tentar programar uma versão muito um Pokémon Showdown de Final Fantasy Tactics, mas cara, eu queria muito que alguém fizesse isso. Eu ia ser muito grato. Acho que eu pagaria por um negócio desse. Acho que eu financiaria esse projeto. Aí, ó, seus animais que não tem vida social, o Elapse tá pagando. Eu paguei aquela porcaria daquele Unsung Story, né? Porque eu não faria isso. Nossa, que triste. Que decepção. Como é que tá isso? Não tá, né? Desde 2015 não falou nada. Ele faliu a equipe. E ele agora disse que se juntou a uma outra galera pra entrar mais dinheiro e fazer. Enfim, não vai sair. Perdi, foram 20 dólares. Que o a véia fantoche da Praça Nossa lá. Lá vem o golpe! Lá vem o golpe! Foi um golpezaço esse. Samsung Story foi triste. Grande decepção. E o cara que fez, né, ele... Não é exatamente o Don Matsuno. Ele tomou o nome dessa galera toda, dos japoneses, como se eles fossem os donos do jogo, assim. E queimou os caras um pouco, né? Porque a propaganda foi muito feita em cima de... Olha aqui os nossos japoneses do Tactics, que estão com a gente pra fazer música e desenho e roteiro e tudo. E eles vão mandar em tudo. E não. Real, não. E queimou um pouco os caras, né? O próprio o Matsuno, ele tá meio parado, se não me engano. Ele foi pra level 5... depois, e... Aí ele fez aquele RPGzinho de dados, não sei se vocês jogaram. Crimson Shroud, né? Isso. É bom esse jogo? Eu joguei, ele é ok, só que tipo, ele é um jogo de uma hora, assim. Entendi. É, e aí ele acaba e você pode jogar de novo, mas não tem nada ali, sabe? É bem interessante. É vazio. É, o último jogo grande de console dele foi o Final Fantasy XII mesmo, depois ele fez um joguinho de Wii lá, que ele... fez roteiro e depois se dedicou a jogos de iOS, Android, etc. Final é um final Final Fantasy, né? Você enfrentou todos os inimigos que você considerava serem seus inimigos, até que você descobre que na verdade era uma coisa mais abstrata do que isso. Aí você chega num mapa muito abstrato. Sim, pra caralho. É um navio voador nas trevas. É um navio voando no nada. É o navio voador do jogo. E você basicamente enfrenta o Jesus Demônio do jogo inteiro. Você vai indo pras profundezas de uma biblioteca sagrada, selada da igreja, até que no final provavelmente aquilo era um porto. Para o Porto das Trevas e que tem um navio lá navegando, e lá você enfrenta a última, que é a última dos seis. Você enfrenta só seis dos zodiacais, né? Não enfrentam todos. É, porque os outros já devem estar mortos, provavelmente. É, no Final Fantasy XII eles falam até os outros nomes. Ah, mas um detalhe, né? As pedras não são só usadas pro mal, porque quando o Malak morre, você consegue usar a pedra pra ressuscitar ele. Uhum. E o jogo também, né, pra finalizar, ele tem uma quantidade de elementos, entre aspas, secretos interessantes. O próprio Cloud, você tem três personagens que não são obrigatórios, né? O Beowulf, que é Templário, a Reis, que é a Mulher Dragão, e o Robô, que é o Construct 8. Dois personagens chamados com referências a Beowulf, né? Tem o próprio Beowulf e o Wiglaf. O Wiglaf é o vilão, né? Wiglaf, né? Da lenda de Beowulf, né? São três personagens bem interessantes, assim, e tem o Byblos também, que é o demoninho que você pega lá no final da caverna. Uhum. Você tem a oportunidade de aprender Serpentário. Na versão de PSP entram mais dois, o Boucher, do 12. Entra até bem antes do Cloud, e ele é bem apelão, porque ele... não precisa fazer muito esforço, ele simplesmente vem e fala, vou andar contigo. Ele é da história, E o próprio Luzu, que é o protagonista do A2, é curioso, né, porque botam o protagonista do jogo de DS no jogo de PSP. Então, muito com outro personagem de Final Fantasy que colocaram no Tactics, Faltir. E o Luzu e seu maravilhoso cortador de pizza de cristal. Sim, o Luzu também entra. O Luzu é um personagem interessante. Eu quero jogar o A2, eu nunca joguei o A2. Eu não joguei. O primeiro Final Fantasy Tactics Advance, ele tem uma história bem interessante, eu acho. Vale a pena. Eu detesto o Advance 1 e o Advance 2 eu completei, tipo, 100%. Eu não joguei o 2, né, diferente do Arara, mas o primeiro eu... Ele me deu a impressão de ser aquele filme Jardim Secreto, lembra? São três crianças, uma é doente. Ele me lembra muito aquele filme. É tipo uma, isso. Uma historinha... É porque na época que ele saiu, eu ainda era muito Final Fantasy Tactics, man, e cara, isso é incrível. E quando eu vi um que era mais fantasioso e tem uma pegada, não é infantil, mas lendo um livro sobre Ivalice Cain lá. Mas é compatível com uma história infantil. Eu falei, não, cara. E aí eu peguei um ranço dele e por isso eu parei. Mas eu vou pegar ele pra jogar um dia. E o A2 eu tenho muita vontade de jogar, porque ele tem uma pegada das raças lá e de ter classes específicas pra cada raça. Eu acho que o primeiro Advance, apesar de não ser um jogo incrível, ele tem muito do lance agridoce de história do Tactics original, assim. Entendi. Principalmente no final. Que vai acabar bem. Que no final. A gente falou que ia spoiler o final do Tactics, mas no final meio que o Delita consegue o plano dele. Apesar do Hanza ter vencido o Jesus do Satã, quem ganha, na verdade, entre muitas aspas, quem ganha, quem consegue levar o plano até o fim é o Delita, porque ele vira rei. No fim das contas. A sociedade não viu nada do que o Hanza fez, né? E a princípio, enfim, era um herege lutando contra a igreja o tempo todo, né? A santa igreja. Se tivesse visto, eles não iam entender também. E é isso aqui. No final, na última cena do jogo, o Delita se casa com a Ovelha, no fim das contas, e aí eles estão lá, ele vai lá levar um buquezinho de flores lá pra esposinha. E aí ela dá uma facada nele. E aí ele mata ela. Porque foda-se. Ao matar ela, ele começa a se questionar de tudo. Rola um What Am I Fighting For, versão Delita. O jogo acaba nesse tom meio tipo, nossa, que bosta. E se não me engano, a última frase que ele fala é Hanza e reticências. E ele meio que termina assim. E a CG do PlayStation 1, que no PSP eles já fizeram naquelas cinemáticas bonitinhas, a CG do PlayStation 1 é se não me engano, tem o próprio Olan. O Olan é um parente distante do Araslan, que é o cara que tá te contando a história, né? A família Durai. E o Olan, ele meio que tá contando assim, o Olan vai lá deixar flores no túmulo de todo mundo. Fala, morreu todo mundo, não sei o quê. E aí passa os Hanza e a alma de Chocobo do lado dele. E aí ele você não sabe se ele assim, tá vendo isso, que é pra se confundir. Portal, se o Hanza realmente conseguiu escapar. Porque aquela assassina que tava do lado dele, que ficou com ele no final, aparentemente não viu, né? Uma daquelas assassinas fica com ele. Mas parece que o Matsuno confirmou que o Hanza tá vivo e foi só dar um rolê, assim. E tem umas frases bonitas no final do jogo, né? Será que eles conseguiram boa fortuna? E a CG original do final, eu acho... conseguiu boa fortuna, que isso também é o Delita, né? Quando ele começa a se questionar, Hanza, conseguiste boa fortuna em tua vida? Conseguiste a sorte que precisavas? Mas assim, acho... Tem uma que história... precisa. Tens o que é necessário, né? Eu acho que é um jogo assim, que em termos de história, ele é bem redondo. Ele é fácil de você acompanhar, assim... Dá pra acompanhar, mas é difícil de compreender, porque tem muitas nuances lá dentro, e de ficar lendo o texto e ficar entendendo por que as pessoas estão lutando. Se quiser acompanhar só a superfície do jogo, é legal, ele te apresenta bem a superfície. E se você quiser ir muito a fundo de entender cada detalhe daquela história, você consegue também. E ver quem traiu quem e por que traiu, e quem estava sendo controlado, e quem era dominado e tudo mais. E eu acho que 20 anos depois ele é um jogo que a jogabilidade dele, né, o gênero de RPG tático não mudou tanto. É um gênero que é tipo jogo de luta, ele tem as suas mudanças, mas não são absurdas. Não é igual a FPS, por exemplo. Então ele dá pra jogar tranquilamente hoje. Apesar de que FPS não... é um gênero que muda se o seu personagem consegue abaixar, por exemplo. Ok. É um jogo que graficamente já tá muito estável, porque ele é 2D, e então ele tava no estado da arte de 2D, só os cenários que não são 2D, mas dá pra entender como um jogo simples. Ele não tem aquela feiura de um primeiro Spyro the Dragon, ou sei lá, Brave Fencer Musashi, que ainda era muito 3D, tô experimentando. A única coisa que me deixa nervoso é que a galerinha fica andando sem sair do lugar o tempo todo. Ah, sim. Eles tão bonitinho. É, e, me deixa nervoso. É tipo, inclusive, anda ou não anda? Me ajuda. Inclusive, eles começam a andar em ritmos diferentes quando começa a batalha. Então, tá todo mundo paradão. Sim. E aí, eles começam a marchar, cada um ao seu próprio ritmo. E isso é bem maneiro. E aí, eu tô ouvindo a música na cabeça agora um dos temas de batalha do jogo. Boa trilha sonora, por sinal. Afinal de contas, você não consegue marchar se você não tiver o tamborzão. Então, você marcha. Claro, a trilha sonora é bem distoante dos Final Fantasy padrão, inclusive, né? Hitoshi Sakimoto brilhando muito na trilha sonora do Tactics. Brilha muito. São dois cidadãos, né? Que o Sakimoto, ele compôs dois terços, né? E tem um último terço que é de um outro cidadão que agora eu não faço ideia de qual seja o nome. É mal, mas é. Pois é. Começa com Masaharu Iwata. Isso. Iwata. São bem, bem bons esses caras aí. E acho que é isso, cara. Eu acho que pra mim é o jogo 01. Se um dia malar assim, cara, você vai pra um lugar onde você só vai poder levar, sei lá, 5 jogos pro resto da sua vida. Escolhe aí. Aí eu vou pegar o Final Fantasy Tactics, vou pegar KOF 98, vou pegar Bloodborne, Symphony of the Night e... Cara, tá tirando muito do bolso, uma cagação de regra muito violenta, cara. Tô aí, eu vou, sei lá, vou levar... nem sei o último jogo que eu vou levar. Quero levar o Super Mario Odyssey, se eu puder, que eu tô muito hypado. E eu vou levar esses 5 jogos pro resto da vida, assim. Mas eu vou levar o Tactics de alguma forma, porque dá pra ficar jogando a vida inteira e ficar fazendo um combo de matemático com o Oráculo. E sendo bem mongol nisso, dessa maneira. Se eu fosse ficar isolado numa ilha deserta, eu ia levar Ragnarok, porque dá pra caçar. Okay, e eu não ia me sentir sozinho. Certo. Mas olha só, quem disse que no. Quem disse que no FFT não dá pra você casar? Você elege a sua waifuzinha lá, uma moça que tem o signo oposto ao seu e que dê uma compatibilidade zodiacal. Bota ela pra ser o 02 da tua tropa. Bota ela só com classe de suporte, pra ser maguinha e não sei o que, pra ela ficar sempre. Pra ser bufando. Pra ser bufando o maridinho. Porra. Bota as dançarinas e bufando você, exatamente. É a esposa do Infiltration, né? Dançarina. Eu não sei se vocês estavam vendo o streaming do Infiltration, o coreano do Street Fighter, depois que ele casou, mas ele, em intervalos entre as partidas, vem uma mão da esposa dele com um copinho, com um canudinho, dá na boquinha dele. Ah, que bonitinho! E depois se vai e fica lá sentadinha do lado dele o tempo todo. E às vezes quando vem com uma cuiazinha, com uma papinha e dá na boca dele. Ai, e ele levemente perturbador, mas da hora mesmo. Sim, assim. Levemente perturbador. E o Infiltration, ele fica fazendo rap, né, o tempo todo. Então ele tá ouvindo, sei lá, qualquer música americana e ele fica fazendo raps em cima. E geralmente ele tenta rimar com Sonic, porque ele tá jogando de NES, ele fica: Yo, Sonic, Sonic, Sonic, yo, Sonic, Sonic, Sonic. E a esposa dele lá do lado. Cara, o Infiltration, cara. Ah, Infiltration. Imagina o povo dele pensando assim: não, beleza, só tem mais 40 anos de vida pela frente. É isso. Mate-me, por favor. Mate. Podia ser pior, eu podia ter nascido no norte. É basicamente isso. Ah, puxa você, pô. Tá quieto aí, tempo não tô, pô. Não, trabalhou nada hoje. Perguntas relevantes. Trabalhou nada hoje. Puxa aí, vai. Estamos chegando na mesa final nosso. De cash. Eu gosto de Tactics. Sim, eu gosto muito. Fala pra mim. Se você fosse fazer uma. Se você fosse levar alguns personagens de Final Fantasy Tactics por uma ilha deserta que fosse através da sua vida e só fossem 3, quais você levaria? É o Orlando, porque aí não precisava me preocupar com segurança. O Mustadio, porque não precisava me preocupar com engenhocas, porque ele é muito foda. E a Alma, que eu tenho que levar uma waifuzinha pra alguma coisa. É, levava a Alma. Eu podia levar o Hansa, na verdade, pra ser o Husbando, né? Porque... um dos dois. Você devia levar o Geomancer pra poder ter comida. É bom. Ah, é verdade. Tem que levar o Geomancer também pra ter comida. É verdade. Tempo, se você pudesse deixar uma mensagem numa cápsula do tempo para gerações futuras, depois de um evento pós-apocalíptico, e pudesse descrever o impacto na nossa cultura que Final Fantasy Tactics deixou, o que você escreveria brevemente? Porra. Puta que pariu. Puta que pariu. Você escreveria isso. Puta que pariu. Jogue essa merda. Com duas exclamações, pra ficar bem japonês. Sim, duas, sim, assim. Sim. Nani? Nani? Seria tipo, não é bem um puta que o pariu, é um puta que o pariu do Costinha, tá ligado? Puta que pariu! É bem isso. É tipo isso. Arara, se você pudesse dar um meme brasileiro para Final Fantasy Tactics, qual meme brasileiro você daria? Meme brasileiro? Boa pergunta. Porra! Bota. Eu sou fire, amigo. Eu bota, tive uma bota, ideia. Bota o Final Fantasy Tactics pica e o Tactics Orb, que é o teu da criança. Creio que não. Um Final Fantasy Tactics. Tactics é Tactics, tipo, seu arrombado. Creio que não. Um meme da Nazaré com as fórmulas, só que um matemático, tá ligado? Aham, muito bom. Ela que eu chamo de anime. Nazaré Charging, né? E o Silvio Dito, o Czinho do Charge na cabeça dela. Eu vou o Nazaré com a mas tá aí, eu gostei. Taigo, tu faz um Final Fantasy Tactics pica e um Angry Bird do lado a lado, 80 km por hora, qual tava mais rápido? Creio que não. Cara, sabe o que é bizarro? Eu tô rindo toda hora que eu vejo algum meme desse, mas eu não sei de onde veio. Eu aceitei que existe o Celta Pica. Era uma questão de Facebook. Okay. Duas pessoas no Facebook discutindo e aí alguém fez um print e falou: caraca, alguém tinha que ser engraçado isso. Cara, e tem várias dessas boas. Tem a do Initial D é muito boa, que são os caras do Initial D, foto no Celta Pica e o meu RX7. e uma que até. Cara, qual é o nome daquele rapaz que fez o teu avatar do Telegram do Twitter, Ringo? Dino Preto. O Dino Preto, ele compartilhou uma que era do Hunter x Hunter. Genial, Dino Preto! Hã? Hã? Eu não peguei essa referência. O nome dele é um nickname genial, Dino Preto? Eu não sei. Por quê? Mas por causa do Dino Preto? Eu sinceramente não sei. Por causa do Dinossauro Preto, qual é a parada aí? Fiquei irado. Porque não existe Dino Preto. E esse Dino Preto é irado. Tá bom. É, ele compartilhou uma que era do Hunter x Hunter, que era o Kurapika e o Leório. Ah, sim! E aí, o Kurapika e o Celta. E fundamentalmente é isso. Ah, cara, joga em Final Fantasy Tactics. Está disponível para PlayStation, PlayStation Portátil, PlayStation Vita, PlayStation 3, iOS, Android e é isso. E no Android é caro pra caramba. O que você tem feito da vida aí? Eu tenho ainda traduzindo coisas das mais variadas e comecei recentemente um projeto novo de podcast. Olha só que incrível. Olha só. Que eu tinha dado. Uma coisa de cada vez, traduzindo coisas mais variadas, de várias línguas diferentes ou de coisas diferentes? Não, do japonês, do bom e velho japonês. Entendi. Continuando lá nada no. Oi. Somaliano, nem nada assim, não. Não. Ainda não. Não, apenas mandazinhos e animezinhos dos mais variados aí. Tá certo. E podcast? Como é que é esse negócio? E podcast? Aí? Pois é, eu comentei, acho que qual foi o. No podcast do. Foi no. Sinfonia. Que eu comentei, já saiu o primeiro, o segundo já está pronto para ser lançado. O podcast chama Balcão de Informações. E ele é um podcast em que eu e um PH, que é um. Outro PH. Oba! Outro PH. A gente responde perguntas essenciais, mais variadas. Mas sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre romance e por aí vai. Como é que eles ligaram, hein? Então, Tengu, quando a gente veio aqui da última vez falar do Symphony, você estava preparando, acho que não tinha saído ainda. Não, então, não agora tinha saído. Já está lá. Sabe o que é genial? Quando você procura no Play. Peraí, você tá meio que morrendo. Volte para nós. Problema não vá com para a luz. Animais domésticos. Pronto. É porque eu tava. Esse programa inteiro eu deixei no Push to Talk. E aí, quando eu não apertava o botão, eu não falava. E às vezes eu esqueci de apertar o botão. Agora eu fui tirar. Yes. Tengu, sabia que se você procurar Balcão de Informações Podcast no Google, a primeira ocorrência é um podcast do Dash, do Jogabilidade que você participou, em que eles falam novo podcast do Tengu. A segunda ocorrência é um podcast do Dash, do Jogabilidade, que você participou também, e que você foi. E o terceiro link é o balcãodeinformações.tumblr.com. Que é o site onde está hospedado o podcast. Exatamente. Pra mim não. Pra mim aparece um do Jogabilidade e o segundo é o Balcão de Informações. Olha só. O filme de bolhas do Google funcionando. Beijo pro Jogabilidade. Tenho feito várias participações lá, inclusive. Mas Jogabilidade. O primeiro programa já saiu, tá disponível nessa URL. Balcão de informações.tumblr.com ou por RSS, se você procurar Balcão de Informações, você encontra. É o segundo episódio. A gente tá saindo um por mês. Olha, então o segundo, o segundo tá editado, tá pronto. Mandei aqui pra comissão de avaliação, pra ver se tô ok antes de publicar. Mas ele tá pronto, deve sair nos próximos dias. E basicamente é isso. Oi, Lápis. Eu tava trocando ideia outro dia com uma galera aí. Os podcasts mais sérios, que se levam mais sério que a gente, que se dão mais trabalho. Tem gente que faz decupagem, tem gente que faz só masterização. Decupagem? Mas... nem sei o que é isso, cara. Decupagem, moleque. Sabe o que é decupagem? É decupagem coisa de cozinha. Pega... decupagem é quando as pessoas... é tipo isso. Decupagem é quando alguém se preocupa em gravar por muito tempo e escolher só as melhores partes, ou só... tirar os melhores momentos. A gente grava no quase ao vivo aqui. É. Bota não, mas tudo, aqui. Tudo é porque, olha só, você tem que ter confiança no que você produz. Aqui no BFS, tudo é melhor momento. Sim. Tudo é melhor momento. Você está sempre no melhor momento. É isso, é isso. O cachorro latiu, a moto passou no vizinho, cara, televisão ao vivo. Aqui é TV ao vivo com um efeito pra tirar momentos de silêncio, que é só pra ajudar a música de fundo, na verdade, mais do que qualquer coisa. Porque um senão efeito... a música... um efeito de impressão para as vozes ficarem niveladas. E é basicamente isso. E tirando isso, é TV ao vivo. É a cerveja dos melhores momentos, né? Como diz o menu do no Capumers do Tricão. É isso. É isso. Uma grande cerveja. A cerveja dos grandes momentos. Falando em TV ao vivo, Arara, o que você tem feito? Além de trabalhar na Patrol, que todos já sabem que é o único lugar onde você pode assistir. Não, claro que não. Eu trabalho mesmo, 100% ele, ele é a cara do Crunchyroll no Brasil. Eu sou o Crunchyroll. Você é o homem que representa Tsuburaya neste país. Além disso, eu tenho um projeto no YouTube, chama-se Quack Clube de Jogos. Então toda semana a gente escolhe um jogo, em geral novo, mas não necessariamente, pra gente jogar junto e conversar. Então são eu e mais três pessoas, todo mundo joga e todo mundo discute o jogo junto. Então é interessante porque ficou um esquema meio famitsu, assim, sabe? Então, às vezes uma pessoa não gosta, mas as outras três gostam, então dá pra pegar uma média. Você tem a opinião de todo mundo, então não tem um problema como em jornalismo, assim. O cara não gosta de FPS, aí ele tem que resenhar o Call of Duty, tá falando sobre pessoa que ele conversa no bar, assim, ele conversa com qualquer coisa. Então, a gente já tá no episódio 70 aí, né? A gente tá... O último que eu vi foi o Vanquish. O Vanquish, você viu? A gente odiou o jogo. O último que eu vi, Eu também não gosto desse jogo. Você desliza demais nesse jogo. Vanquish, Você tinha jogado ele uma vez aqui em casa, né? Você demorou esse tanto pra jogar de novo? É porque saiu no PC, né? A gente jogou com o Sambrestinho agora. Isso, e é bem ruim o jogo. Mas é isso aí. Acessem aí, o Twitter é @QuackClube, tem no Facebook é QuackClube também, no YouTube é QuackClube de Jogos. Inscrevam-se aí, tem um monte de coisa legal. Eu sei que tem um monte de gente do próprio Baixo Frente Soco que já tá assistindo, então obrigado aí pelo apoio. Você não pode falar o nome do site, o boaspiadas.com? É, e também tem esse outro projeto, que é o boaspiadas.com, a casa das boas piadas, onde a gente faz boas piadas. Temos piadas de português, piadas de loira, piadas de papagaio. Acesse boaspiadas.com, também tem muitas boas piadas. Costinha boas prova. Piadas. Acesse boas piadas. Caralho, isso é muito aleatório, esse boas piadas. E cadê o... por que você já falou TV ao vivo aquela hora? Qual é a relação da TV ao vivo? Porque é vídeo no YouTube! Ah, ok. Tá, tudo bem. E por que você... Masterchef também, que ele fazia o streaming lá, mas... Não, Masterchef. Chef. Então, meus amigos, foda-se, abraço e até semana que vem. Não. Pessoal, tem e-mail. Eu gosto de jogos, eu vou abaixo frente soco. Isso, tem um monte de coisa. Tem facebook.com/abaixo frente soco, tem grupos.com/abaixo frente soco, não, é facebook.com/grupos/abaixo frente soco, tem o twitch.com/abaixo frente soco, tem twitter.com/abaixo frente soco, tem... YouTube, muita coisa. Isso me lembra muito na época dos saudosos amigos do fórum, em que a galera já nem se dava o trabalho pra Tengu, fala aí, o Tengu ia no automático. E falava todos com uma eloquência inacreditável, cara. E saía disparado. Era inacreditável no navio também. Era. Ah, vai, Tengu! Avenida Tengu Maru de locuções. Patreon, uma pessoa. A gente fala errado, né? Não é Patreon. Patreon. Brasileiro fala errado. Os americanos todos falam Patreon. Então, sei lá, me levou a crer. Como diria Federico Fábio, não tem Patreon, tem? Boa citação. Pessoal, muito obrigado, Tengu. Muito obrigado, Arara. Valeu, por dividirem esse momento aqui conosco. Um podcast que a gente, eu e o Daigo, a gente tava querendo fazer há 300 anos. A gente planeja o Ninja Inimigo não chegou a jogar o jogo inteiro, Mas enfim, fica aí um dos grandes hits da história do PlayStation e que tá em muita lista de 25 melhores jogos de PlayStation, de muitos sites aí, de muitos órgãos aí, muitos organismos do James Cornelism. E é assim, existem, sabe aquele meme do cérebro crescendo? Sim. Você vou fazer um desse agora. Dizer que Final Fantasy VII é o melhor jogo de todos, cérebro pequenininho. Dizer que Final Fantasy VI é o melhor Final Fantasy de todos, cérebro crescendo. Dizer que Final Fantasy Tactics, aquele Nirvana, pô. Aquele Nirvana do cara. Você abre todos os chakras. Ou então, pode ser um meme do iceberg também, que na superfície lá, Final Fantasy VII. Não, o último é o dizer que Final Fantasy Mystic Quest é o melhor de tudo. Aquele seniata boladão, assim. Esse é o nível Castro. Pra ele, falando que Final Fantasy que importa é o Mystic Quest. É isso aí. Aliás, um salve abraços para o LK6, que não pode estar aqui, e um pau na bunda do Gabriel, que não veio, que é um filho da puta. Por que não pau na bunda do LK6 também, que tem, é a terceira vez que desmarca com a gente? Ele tem motivos, acredite em mim. Ele tem motivos. O Granville não tem motivos. Entendi. Gravinho não tem motivos. Beijo pro Gravinho. Beijo pro LK6. Charles! É isso. Até semana que vem. Abraço aí. Obrigado a todos vocês. E foi inenarrável. Foi um prazer incomensurável. Maravilhoso. Ah, foi uma coisa incrível.